colocando para gravar, modo compacto, minimizando, ok, acho que tá tudo certinho, não sei porque semana passada não gravou, mas tudo bem. Bem, vamos lá então, vamos fazer um repeteco então. O Gui não tava na última sessão, o Ariel não tava, a Denise também não tava, né? Fazer um repetequinho um pouquinho maior. Bom, vocês lembram que vocês tinham descido até a quinta camada do abismo, certo? Isso aí vocês se lembram, né? Sim, Capitão Ninja! Eu lembro que tinha, eu não lembro como ele chegou. Tá. Como vocês chegaram? Vocês foram de barquinho, entraram num barquinho, pagaram pro barquinho, dando posses, dando coisas importantes pra vocês, certo? Deram itens mágicos importantes. A Toph deu o item mais foda pra esse momento, né? Que foi uma memória dela, que foi a memória de quando, do sentimento de quando ela matou a Kyra e a Inanna junto, né? Por engano, por descontrole, né? E passou aquele sentimento, aquela memória pro barqueiro. O barqueiro aceitou, deixou a Toph entrar. E aí vocês foram navegando pelo riozinho, foram navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E... O barco não virou, né? Não, o barco não virou. Tá? Não. Mas vocês estavam navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. Estavam indo pelo rio abaixo. Atravessaram praticamente a primeira camada do abismo, quase que inteira, boa parte dela, deu pra vocês terem um vislumbre geral do que é aquilo, certo? E aí vocês passaram num lugar onde tinha um lago de ferro fundido, muitos demônios, viram muitas batalhas, muita guerra entre demônios e diabos, e chegaram, passaram por um lugar onde tinha um demônio gritando desesperado por clemência, por piedade. Né, outros demônios estavam carregando ele, arrancaram as asinhas dele e jogaram ele dentro do rio. Tá? A Toph usou a runa do controle para controlar o vetor, né, a direção da queda do demônio. Né, atraiu ele para perto do barco, né, perguntou para ele por que ele estava pedindo clemência, que demônios não pedem clemência. Ele falou, não, a gente sempre faz isso o tempo todo. Né, ah, me ajuda então, leva a gente até a quinta camada. Ele, quinta camada? Não, não, eu prefiro ficar por aqui. A Toph falou, bom, você é inútil, então vai embora. Jogou ele na margem, certo? Ele escalou o barranco da margem. Quando ele chegou lá no alto, ele simplesmente desapareceu magicamente. Aí, vocês chegaram num local onde o rio ele bifurcava. E aí vocês saíram por um braço, um afluente do rio Estige. E foram até a foz desse afluente, que terminava num buraco no solo, um fosso gigantesco. Despencaram nesse fosso, a água começou a passar assim na lateral de vocês, como se não existisse gravidade ali, como se ela se comportasse de forma bizarra. E aí no final, o rio, né, esse afluente, ele terminava num vórtice, que vocês caíram naquela água e atravessaram, na verdade aquilo ali era um portal. E aí vocês chegaram novamente no rio, rio caudaloso, calmo, tá? Chegaram na quinta camada. Isso aí você lembra, Ariel? Você lembra como que era a aparência da quinta camada? Não, porque eu não lembro nem do demônio. Eu acho não que lembra... eu saí da sessão logo na hora do riozinho. É, não, tudo bem. Deixa eu puxar aqui a imagem pra você. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidão. Dá uma olhada aí. Essa é a aparência do local onde vocês estão. Vocês foram navegando pelo rio abaixo. Eles foram com o barqueiro conduzindo vocês. Tá vendo aqui no cantinho, ó vocês aqui, ó, chegando, ó. De barquinho. Né, vocês atravessaram aqui no fundo, ó, uma costela de um ser gigantesco afundado no rio. Morto já sabe-se lá quanto tempo. Foram em direção a essa cascata aí, ó, a Fortaleza do Touro, da qual verte essa cascata aí de água do próprio rio Estige constantemente. Foram em direção a essa cascata. No último segundo, o barqueiro desviou, saiu pela parte externa do... se afastando, né, da fortaleza. E aí vocês viram que nesse arco que forma aqui embaixo, ó, tinha alguma coisa gigantesca nadando ali. Vocês viram uma barbatana monstruosa ali. E por destreza, por sorte do barqueiro, vocês escaparam, se livraram daquilo. Aí vocês vieram até essa ponta aqui, certo? Que é onde tem uma escadaria. E aí começaram a subir essa escadaria, que é onde vocês estão agora. Tá? Quando vocês começaram a subir essa escadaria, né? Se vocês olharem na tela do Roll20 agora, vocês vão ver o início da escadaria aqui. E aí chegaram aqui no início da escadaria. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. E aí vocês viram que aqui nesse ponto, aqui, ó, tinha um ser encapuzado, né, trajando um manto, que recebeu vocês, perguntou quem que vocês eram. Quando vocês falaram que queriam procurar o Atropo, ele falou: ninguém vai mexer com o infante é meu, sumam daqui. E atacou vocês, começou a cair verme do corpo do cara. E aí vocês viram que era um ser humanoide, cujo corpo era composto única e exclusivamente de vermes. Começaram a lutar contra ele, jogando magia em vocês, até que a Ciere usou uma das runas, né, pra fazer ele levitar. Não foi runa, foi telecinésia, desculpa. Usou telecinésia pra fazer ele levitar e jogar ele no rio, tá? Quando foi fazer isso, ele tentou levar o Celerim junto, não conseguiu. E aí ele se desfez numa nuvem de pequenos vermezinhos. Caiu no chão, certo? Essa nuvem de pequenos vermezinhos. E não foi jogado no rio. Depois ele se recompôs, se transformou de novo num corpo humanoide. Os vermes se juntaram para formar o formato de um corpo, escalou o paredão de volta, foi para combater vocês. E aí vocês foram indo pouco a pouco, conseguiram finalmente derrotar ele, certo? Ele se desmanchou no monte de vermes. Os vermes, eles foram rastejando, entrando na terra, e vocês destruíram o máximo de vermes possível que conseguiram, tá? Depois disso, vocês seguiram pra cá, tá? O Murin, ele veio mais rápido possível, até chegar aqui, onde uma porta de metal impedia a entrada de vocês na fortaleza. Quando chegaram aqui, a Toph parou diante da porta. Diante da porta, a Toph se concentrou para sentir com o que tinha ali dentro, e usou vibrações sonoras para fazer uma espécie de uma ecolocalização para tentar ter um vislumbre do ambiente interno ali e quantas criaturas teriam ali. E aí a Toph, ela desenhou para vocês aqui esse mapa. Tá? Desenhou não. Ela visualizou e passou para vocês mentalmente, né, por telepatia, essa imagem que vocês estão vendo aí, ó. Aqui é a entrada. Opa. Aqui é a entrada, tá? E aí, onde tá cada um desses xizinhos e onde a Toph sentiu que parece que tem criaturas. Certo? Onde tá esses xizinhos pretos aqui, a Toph sentiu dois quis de criaturas vivas, tá? E de alguma forma, estranhamente, esses quis, esses dois quis, de alguma forma são familiares pra Toph. Como se a Toph já tivesse visto alguém, visto essa pessoa, visto alguém parecido. De alguma forma é familiar para a Toph. Tá? Lembrando que o bebezão gigante, o Atropal, tá aqui, onde tá marcado o B. Certo? E logo atrás da porta, a Toph, ela entrou em choque. Porque ela sentiu uma presença que lembrava muito a ela a presença da Tabata. Quando a Toph percebeu isso, ela entrou em choque. Ela falou: gente, tem alguém aqui que parece a Tabata, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada que não tá certa aqui não, não sei o que que tá acontecendo. E aí vocês escutaram uma voz do lado de lá, se ele foi interagir com a pessoa, né, quem é, uma voz infantil, pueril, do lado de lá, falou: sou eu, me ajuda, me tira daqui. Mas você quem? Tabata? É, sim, sou eu, Tabata. Me ajuda, me tira daqui, né. E aí abriram a porta e viram lá dentro uma menininha. Se for a Amaral, vamos perder direitos. Amaral? Não entendi. A Tabata Amaral. Não faço ideia de quem que é. Nossa, que bom. É uma deputada do PDT que ela só vota contra o direito popular, cara. É uma merda. Ah, tá, tá. Lembrei, agora lembrei. Se ela aparecendo nos trend topics é porque a gente perdeu o direito, cara. Vixe. Ó, aí apareceu essa menininha aqui atrás da porta, que tá aí na tela do Roll20. De vocês, implorando ajuda, pedindo ajuda. Disse que o Atropol tava escravizando ela, que ela queria ir embora, me tira daqui. Ah, mas você sabe, não tá? Sei. Leva a gente até lá e vocês vão me salvar? Vamos, tá bom, então eu levo. Começou a levar vocês pra dentro, tá? Quando o Murin tava indo na frente, mais desesperado, porque ele tem que salvar os filhos, né? Afinal, hoje é dia dos pais. Quando atravessou essa primeira porta aqui, ó, no interior ali, imediatamente surgiram quatro espectros, quatro forças, vamos dizer assim, elementais, imbuídas da presença do vácuo, tá, tocados pelo vazio, cercaram o Murin e o Orochi e começaram a atacar vocês. Quando isso aconteceu, imediatamente, a menininha, que parecia a Tabata, bonitinha, fofinha, que vocês conheceram, ela se transformou na Tabata Amaral. E assumiu essa aparência aqui. O vestido dela abriu um olho vermelho, escarlate, gigantesco. Uma bocarra cheia de dentes desiguais, todos irregulares e tortos. De dentro saiu um tentáculo e começou a atacar vocês. E aí foi onde nós paramos. Todo mundo já tinha rolado iniciativa. Todo mundo estava presente, né? Quem não tava, rola a iniciativa, por favor. Pra gente dar sequência. Porque vocês estão sendo atacados por essas criaturas bizarras aí. São quatro espectros do vazio, espectros do vácuo. E mais essa menininha da porteira bizarra aí. Quem que rolou a iniciativa agora? Ah, Lisbeth. Ô, Lisbeth, 28. Adicionar turno. 28. O seu já foi automático, né, Ariel? Já. Bom. Então é isso que tá acontecendo. Vocês estão sendo atacados. Essa criatura bizarra aí, que é essa menina estranha, chicoteando vocês com esse tentáculo horrendo, gosmento, tá? Atacando vocês com esses dentes proeminentes. E esses quatro espectros do vácuo também cercando vocês pra atacar vocês. Bom. Lembrando então, quem não está presente vira um aliado para vocês, tá? Lembrando as regras de aliados, ó. Estão aqui as regrinhas de aliados. Tô falando, mas não tô mostrando. Estão aqui as regras de aliados. E aí, no caso, ó. Personagens faltantes como aliados. A Toph está presente, Grell está presente, Celerin está presente, Theon não está presente. Então o Theon é o aliado médico lenda. Então um de vocês pode escolher ficar junto com o Theon. E aí, uma vez por rodada, como uma ação livre, você pode gastar um slot de magia seu para curar seus ferimentos. O dano curado varia conforme slot gasto, 1d10 por nível de slot. Tá? O Murin também não tá. Então quem ficar com o Murin de aliado, ele fornece os seguintes benefícios: bônus de dano corpo a corpo, mais 3d10 quando você atinge um ataque corpo a corpo, mais 10 em testes de agarrar e resistência a fogo. É um aliado fortão lenda. Fora os outros que já estão com vocês, tipo o Quert bonzinho, o Kurama malzinho, né? O Orochi, aquele meio orc, o Kyurix, que é aquele Dragonborn que estava junto com vocês. Então aí vocês escolham quem vai ficar com qual aliado. E pra usar os poderes deles à vontade, tá? Entenderam? Dúvidas? Nope. Tá. Uma coisa que a gente tinha combinado na última sessão, só pra relembrar. Então, como é que a gente vai fazer progressão agora de nível? Todo mundo nível 30. Se alguém não subiu a ficha pro nível 30, o faça na primeira oportunidade que tiver, tá? A partir do dia 30. Do nível 30 pra frente. pontos de vidas ficaram no máximo para os 30 níveis, tá? Cada nível ímpar, vocês vão ganhar mais um nos testes de resistência e nas jogadas de ataque, certo? E mais 5 pontos para distribuir nas runas, na graduação das runas, tá? Então, mais um no ataque, mais um nas resistências, mais um nas perícias, nível ímpar. Nível par, vocês vão escolher uma classe para ganhar um poder e abrir uma classe nova, tá? Ou pegar um Epic Boom, ou pegar um talento, certo? E vão ganhar 5 pontos para colocar nos usos das runas, tá? Para quem tá usando runas aí. Pro Gui, depois eu quero conversar com você, Gui. Porque eu tô pensando em abrir para você o uso das magias épicas. Do livro dos níveis épicos do D&D 3ª edição. Depois dá uma olhadinha lá, vê o que você acha. Que está trilhando o caminho de Deus, né? E não tá se beneficiando das runas. Então, ao invés dos pontos de runas, eu tô pensando a gente bolar um esquema para você começar a desenvolver essas magias épicas. Dá uma olhadinha e depois você me fala, tá? Beleza. Isso vai acontecer nos níveis pares. E vamos continuar indo por arco e esquecer XP agora. Foi o que a gente tinha combinado. Mongo normal, não Mongo místico. No item regra tem as classes. Bom, depois eu mando o link. Precisa ser agora? Não. Não, não. Então beleza, depois eu mando. Me lembra disso depois, tá? Então vamos lá. Bora. Então vocês estão no meio desse combate, cercados, a menina chicoteando com aquela língua grotesca da saia dela, que na verdade é um monstro disfarçado, certo? O Murin e o Orochi cercados por aqueles 4 espectros que emanam a aura do vazio, do nada, do inimigo de vocês, certo? E vendo que tá ali no meio daquelas criaturas terríveis, cercado, em desvantagem, o Murin já começa a recuar ali pra junto de vocês pra reagrupar com vocês pra melhorar, mudar a estratégia e virar um aliado e fornecer bônus pra vocês. Então beleza, Grial, você é o primeiro, o que, que você vai fazer? E aí, gente, alguma ideia? Você corre em círculos, grite e chore. Eu não sei, eu quero saber por que eu tô com um PV total. Ah, bagaço, chora aí. É, porque não tinha PV no seu token, Di. Ué, eu tenho... Agora eu não sei quanto que eu tenho. Eu tinha 250 HP. E pouco, agora eu não lembro exato. Bom, vou tacar esse aspecto então, Jeff. Eu olhei sua ficha e vi que não tinha HP. Spectre é morto-vivo? Sim. Teoricamente. Bom, teoricamente é. Não, pera. Tá tocando dado. Dado a menos, peraí. Acho que esse aqui. Isso. Uma vez. Duas. Três. Quatro. Eu tive dois críticos natural, viu, Jet? Vou usar o ataque de horda, atacar mais uma vez. Tá, dois vintes, pega duas cartinhas aí então. Beleza. Outro crítico natural. Caralho. Agora minha CA sumiu agora. Jet, eu vou usar a cartinha que eu peguei já. Ok. É. Eu vou usar minha reação e vou então amedrontar todos eles. Uhum. Tá, e agora eu vou usar então minha. Vou usar pulso de ação e vou atacar os 4 de novo. Tá, ok. Uma vez. Duas. Três. Tô olhando aqui os resultados todos, tá? Mais um crítico. Crítico natural. Porra, mas que larguice, hein? Ok, agora. Nossa, tem que acertar. Alguém me ajuda a lembrar quais que eu tenho aqui? Vou rolar o dano aqui. Se você passar o cursor por cima do verdinho ali. Tá. Ah, Qual que você tem que rolar o dano, Ariel? É fácil, é os que deu o resultado 44. Que são os que deu 20 no dado. São 4 ataques que atingiram. Só os críticos acertou? Só os críticos acertaram. Que tristeza. E eu acho, Jeff, que tem que aumentar o bônus deles. É, mais 2 de dano em cada um. Isso, 2 de dano em cada um, tá? Porque aumentou do meu inimigo favorito. Eu preciso ver onde que aumenta na ficha agora que você falou. Mas subiu o bônus. Ah, é só que você clicar um... Como que é? Colocar ali embaixo dos ataques, né? Você vai criar um bônus em geral e marcar a caixinha. Entendeu? Não sei se eu me fiz claro. Beleza. Bom, é isso que acabou minha vez, Jeff. Tá. Griel, você vai se mexer, fazer alguma outra coisa assim ou não? Aqui pra cima, o que a gente tem? Então. Eu vou me afastar. Tem essa, o final aqui do corredor aqui. Ele termina nesse salão aí, com uma janela que dá pra fora, praticamente uma seteira, certo? E tem essas estátuas aí espalhadas por todo esse hall de entrada aí, certo? São 4 estátuas que você tá vendo aí. Duas estátuas de grifos, uma estátua que é um lobisomem e uma outra estátua que é uma gosma, parece um Grimer esse negócio aí, parece um Muck. E a altura do pé direito, qual que é? A altura do pé direito, muito importante. Esse pé direito, ele é muito alto, certo? Ah. Vocês estão num castelo, certo? Essa janela que você tá vendo aí, em cima aqui, ó. Na verdade, essa janela não tá numa altura que você consiga ver. Essa janela, ela começa a 3 metros do solo. E ela se estende até 3 metros antes do final do pé direito, tá? O pé direito, dentro desse castelo aí, é de 15 metros. Ah, então eu vou subir bastante pra cima, tá, Jeff? Então é bem alto isso daí. Tá. Beleza. Bom, você saca suas flechas, né? Posiciona elas no arco e vai disparando uma a uma. Conforme as flechas vão indo certeiramente em direção aos alvos, você vê que acontece uma coisa bizarra, uma coisa estranha. Os espectros, eles ficam translúcidos. Certo? E cada vez que eles ficam translúcidos, a flecha atravessa por dentro deles e eles dão uma piscada, como se eles desaparecessem do plano físico, tá? E voltassem logo em seguida. Tudo isso dura uma mera fração de segundo, tá? É muito, muito, muito, muito rápido. Mas você percebe que acontece isso. Eles se tornam, de alguma forma assim, incorpóreos, desaparecem e voltam de novo depois que a flecha atravessou por eles, tá? Apenas 4 das suas flechas, quer dizer, uma flecha em cada um deles, né? Vamos pôr assim, né? Na hora que ele pisca fora de fase, fora do tempo, e na hora que ele retorna pro plano físico, é o momento em que a flecha vai e atinge ele. A flecha se crava nele, tá? Quando a flecha se crava no peito dele, o que acontece com a flecha é o seguinte: ele dá uma piscada, ele fica translúcido novamente, e aí a flecha despenca no chão. Quando a flecha ela despenca no chão, ela tá meio mole, envergada, e a ponta da flecha que se cravou no corpo dele desapareceu. Beleza. Só por curiosidade, Jeff, teve outros ataques que eu acertei crítico, apesar de não ser não natural. Os críticos não naturais também erraram, né? Também erra, porque ele é crítico, mas ele é crítico só se ele acerta. O único valor que é acerto automático é o 20. Beleza. Tá? Os outros eles são críticos se acertarem, porque não é acerto automático. Beleza? Então é isso. Eu estou computando os pontos de dano aqui nos bichinhos aqui. E aí... pode ir a próxima pessoa, que é a Lisbeth. A Lisbeth tá boa nas iniciativas agora. Ah, ô Griel. De vez em quando, né? É, de vez em quando, né? Pra sair da monotonia um pouquinho. Sim. Vai lá, o que você faz, Lisbeth? Olha, eu tava na dúvida entre usar onipresença. E seria pra colocar uma cópia minha pra cada um do nosso grupo. Pra cada um. Auxílio. Isso serve como ajuda. Ou tentar fazer alguma coisa a respeito dos espectros. Só que eu não compreendi ainda como eu posso fazer pra atacar. Porque eu... tá muito estranho isso. Então sim. Eu acho que eu prefiro... vou preferir fazer uma cópia minha de onipresença pra cada um do nosso grupo. Aí eu uso como ajuda, então o que eu posso fazer? Eu não sei se dá pra fazer assim, cada ataque deles, que eles forem fazer, se a minha cópia pode replicar. Não, replicar não, você pode dar ajuda no ataque, usar a ação de prestar ajuda, que isso aí vai fazer com que a pessoa role o ataque com vantagem, entendeu? Pode, sei lá, usar um poder de cura. Que mais que daria pra fazer? Na verdade, a ação de ajudar não é necessariamente pro ataque. Qualquer ação que a pessoa for fazer, você vai estar ajudando. Uma qual a pessoa vai estar ajudando a pessoa. E as pessoas vão rolar esse teste com vantagem, entendeu? Entendi. Pode ser isso, então. Não é necessariamente pra ataque. Tá? Você pode, de repente, fazer uma outra ação, tipo curar alguém. Pode ser uma coisa legal, ó. Por exemplo, a gente usar essas cópias da Lisbeth como aliados. Isso, e ela forneceu bônus de aliado pra todo mundo. Isso, seria perfeito. Assim, bônus de aliado. Isso vai durar. Bom, essa habilidade da Lisbeth dura uma rodada só, né? Isso, assim que acabar. Chegou no seu turno, some as cópias, né? Os benefícios que você daria como aliado. Aliado, combatente sagrado, lenda. Mais 5 em jogadas de ataque corpo a corpo. Uma vez por rodada pode fazer um ataque extra como uma ação livre. Uma vez por rodada como uma ação livre, pode gastar um slot de magia para causar dano extra radiante, ou seja, usar punição divina. E um inimigo que atingir com ataque corpo a corpo. O dano varia conforme o slot gasto. Um D10 por nível de slot, no máximo 5 D10. Então você poderia criar uma Lisbeth como aliado para cada um. E todo mundo ter esses poderes aí, uma vez, nesse combate. Perfeito, pode ser. Perfeito? Então tá, tá aí na tela para vocês verem, gente. Bom, tá, isso foi sua ação, né? Isso. Ação bônus, movimento, você vai fazer alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Então tá, ok. Quer descrever a cena ou descrevo eu? Pode descrever. Tá, Lisbeth ela saca a espada, ergue a espada pro alto invocando o nome da deusa dela, o nome de Valkyria. A espada brilha, tá? E quando a espada brilha ela faz um movimento em forma de arco à frente do corpo dela e faz como se fosse um corte em diagonal no chão à frente dela. Quando ela faz isso surge uma versão... uma cópia da Lisbeth ao lado de cada um de vocês, repetindo esse movimento de corte em diagonal para baixo e para frente. Tá? A Lisbeth ela se põe em posição de guarda, escudo, espada, né, pronta para enfrentar as criaturas, e as cópias da Lisbeth que estão ao redor de cada um de vocês repetem a ação e se colocam em posição de guarda também junto com vocês. Legal, da hora essa cena. Bom, depois da Lisbeth, então, é a vez da Ciere. Eu? Ciere, você está viva? Eu estou viva. Eu vou lançar Fogo das Fadas. Já que eu percebi que o Griel errou as magias dele. As magias não, as flechas dele. Geralmente o Griel não é um cara que erra. Certo. Eu vou lançar Fogo das Fadas aqui, ó. Mais ou menos assim, que aí pega o outro demoninho também. Aí você tem que fazer um saving throw de destreza. Senão você vai ficar brilhando roxinho. Todo mundo vai ficar brilhando roxinho. Beleza. Pera aí. Tá. Deixa eu pegar aqui pra fazer o save de destreza. Eu vou fazer individual, porque são só... vai fazer nos 5 bichos? Isso. E no Murin também. No Murin também? É, ele tá em área. Eu acho que vai pegar até o Theon aqui, ó. Não, então vai ser. Não vai ser os 5, vai ser os 4 aqui, né? É 6 metros. Na menina não vai. É essa a pergunta. Vai. A menina vai também? Aqui, ó, dá 6 metros aqui, ó. Ah, então pega a menina, pega a Lisbeth, pega o Kurama. pega até você se bobear. Ah, eu não tenho problema. Olha lá, pega você também. Pega todo mundo. Quem que tá vendo Friends aí? Não sei, como eu faço um... Eu tô vendo The Big Bang. Ah. Eu não sei como eu faço um círculo pra ver se tá certo, mas é 6 metros aí. Eu faço aqui no Murray. Tá centrando no Murray, né? É. Pode pôr o centro no Murray, que aí acho que pega. Ó, tá vendo, ó? Ok, pega a Lisbeth, pega a menina monstro, pega o Theon, pega o Murin, pega o Orochi. Kurama, dá só a cabecinha pra trás ali e joga o save dele com vantagem, se for o caso. Então beleza. Mas o Kurama é aliado, é que nem o Murin. O Murin tá que nem aliado pra gente, então não joga, né? É, foda-se. Né? É, tá com um aliado, não vou atacar eles nesse momento, então foda-se. Então tá. Deixa eu desligar essa aura do Green aqui. Então, beleza. Save entrou de destreza. Save entrou de destreza. Falei, espectro do vácuo. São 4 testes. Destreza, destreza, destreza. Qual que é a dificuldade? Deixa eu ver se é 33 espectro ou 1, se é 35. Espectro 2. Espectro 3. Espectro 4. Talvez o... O 1 e o 4 tenham passado. Nossa, pra mim não apareceu as rolagens. Nossa. Ai, desculpa. Desculpa. Desculpa. Você tá escondido aí, né? É, não. É que eu tava testando a ficha e tava rolagem pra mestre. Agora eu pus público. Rola de novo ou vocês querem ver minha tela? Não, tá tranquilo. Só vê e calcula aí. Precisa rolar. Esse aqui, ó. Tá brilhando uma aura roxinha. É 35. 35? Então só o 4 isso. Passou. Ó. Aura roxa? Isso. Todos esses aqui, eles estão... Eles falharam, estão brilhando. Tá, só o número 4 aqui. Só o número 4 aqui que não. Vai lá, Lisbeth, faz um save de destreza que se você ficar brilhando, eu vou te bater com vantagem também. A demoninha também falhou? A demoninha eu vou falar agora. Ok. Estranguladora abissal. Deixa eu te... Ah, a rolagem tá pública dela já, beleza. Destreza. Ela falhou, tá? Já digo que ela falhou. Save dela. Tem. Palhaço. Ok. A demoninha também tá brilhando, então. Tá briosa. Nossa, por 3. A Lisbeth também. Também tá brilhando, Lisbeth? Ai, que bonito. Todo mundo brilhoso. Ah, ela não pôs a aura e tal do cajado. Ah, é. A Toph tem a aura do cajado, né? Quanto que é a raio do seu cajado, Toff? Toff? Acho que tá 18 metros. Metros, ele falou. Acho que tá 18 ou 12 já. Tá, vou botar 18 aqui. Tá aí a aura do cajado. Eu tô tentando encontrar a Lisbeth. Ah, agora que encontrei ela, tá do lado do, tá da minha. Não aconteceu nada aí. Não, mas no meu monitor não tava vendo ela, mano. Não tava vendo ela. Apareceu agora. Então, já não lembro se é 18 ou se é 9 com o upgrade que ele deu, porque antes era 9. Aí ele deu o upgrade e provavelmente dobrou, tá ligado? Mas mesmo se fosse o 9, pega ela de boa, tá ligado? Ela tá a 3 metros de mim. Entendi. Beleza, tá aí, ó. A aurinha da Toph tá aí. Também. Nossa, ficou tudo branco até. É, ficou uma confusão de auras, né? Não consigo falar mais eu. O celular, quando alguém passa com o celular perto de vocês, ele fica... Só interferência que vocês geram. Caramba, eu não ajo nunca nessa... Porra, caralho, eu tô lá em ultimão. Que filhas da puta. Se ele foi sua vez? Tem mais ações? Não, só isso. Magia é só uma, né? Ok, beleza. Então, Celerim, você. Beleza. Com a minha ação bônus, eu pago 2 pontos de feitiçaria. E vou fazer manto do cruzado. Vai sair uns rainhos assim de eletricidade em mim, assim, pra fazer uma aurinha. Só que não, por favor, não faz essa aura. Ok, não vou fazer mais nenhuma. 9 metros de mim, todos os aliados têm mais 21 de dano em ataque com armas. Era 4d6 mais 12, mas eu vou simplificar aqui. 21. Bom. E aí eu vou vir aqui. E eu vou usar meu multi-ataque. Vamos lá, são duas garras e uma mordida. Calma aí, deixa eu pôr os bônus primeiro. Mas a gente tinha ataques com armas, né? E aqui eu pus aqui a aura no meu. Eu tenho o modificador do manto do cruzado. Mas é mais 21 pro resto. Vamos lá. Agora. Já. É meio merda dessa, hein? Ah, é com vantagem, né? Então tem mais um. Depois eu faço o segundo ataque. Nossa. 36 acertou? 36 não acerta, mas você tem o bônus também? Não, é no dano só. Ah, é no dano, mano. Não é no ataque. O Gui, que era no ataque. Oi. Você tem o bônus da cópia da Lisbeth, mano, não esquece. É, tem. Mas você tá atacando corpo a corpo? Tá. Garra do dragão? Eu... Tá. Então tem mais 5 do bônus da Lisbeth, sim. Então 41. Ok, ainda não acertou o cara, você tá flanqueando com o Murin. Eu tô flanqueando com a Ciri. Com a Ciri? Tá flanqueando, beleza. Ah não, peraí, você tá atacando a menina, né? É a menina. Disfarce. A menina acerta. Os dois ataques acertam a menininha. Ah, certo. Não, que foi um só. Agora foi o segundo, que é 43. Ah, tá. E agora tem um ataque de perdido. Fazer o sonagem primeiro, depois do dano. Nossa, só dado ruim. 36. 36 acerta? 36 acerta. Beleza. Deixa eu só. Agora vamos ver aqui a regra da Lisbeth, que eu acho que eu tenho mais um ataque. Você tem o. Ação livre, você pode fazer um ataque. E pode gastar um slot pra fazer dano radiante. É. Não, Divine Smite eu acho que eu vou deixar passar, mas o ataque esse eu vou fazer. Mas então, Gui, se você deixar passar ela já some, é uma rodada só. É essa rodada só. É. É só essa? Pensei que ia ficar só. Um minuto. Não, isso aí dura até o início do turno da Lisbeth. Ah, tá. Então, primeiro fazer o ataque, mais uma mordida, né? Bom, é isso. Tem o máximo de smite que pode gastar? Tem o quê? Máximo de o máximo é 5d10 no radiante, né? No smite é 5d10. Isso. Tá, então vou fazer o dano e depois eu gasto 5d10. Tá. Então, vamos lá, são dois danos de garra. Vocês estão vendo o textinho aí na tela, né? Com o bônus que vocês estão, só pra não esquecerem. Ó, esse foi o primeiro. Deu 63, 69. Agora a segunda garra. Sessenta e seis, 68. Agora as duas mordidas. Vocês enxergam as barrinhas dos bichos aí? Ficha vermelhinha. Isso. Joia. Da menininha. Da menininha também? Ou da menininha não? Da menininha também. Eu só não sei se é dela ou se é da Lisbeth. Não, é da Lisbeth que vocês estão vendo aí. Da menininha não tá ligada aqui. Quem que é esse caboclo aqui? Aí, Jeff, eu tô botando na tela. Joia. Agora vocês veem a... Não, não tá aparecendo a barrinha da menininha. Que eu tô piscando, hein. Eu consigo mover. Aí é o meio orc que tava no barco. É que não tava aparecendo. A Lisbeth também não tava aparecendo. Agora tá os pontos da menininha aí na tela pra vocês verem. Deixa eu ver aqui quanto de dano você deu aqui total, celeirinho. Vamos lá. Deixa eu ver as resistências que essa porra dessa menina tem aqui. Quart, eu vou dar um 5d10 agora. Quart bonzinho. Por que que eu acho que esse bichinho vai virar o quart malzinho? E aí tá dando o Divine Smite que eu dei. Que é uma vez só por rodada. Tá. Ai. Qual será? Vamos lá. Suas garras são mágicas, né? São. Ok. Oh, caramba. Caramba, deu bastante dano até. Tá certo isso? Tá certo. Tá certo. Depois acabou meu turno. E quando certo. Você terminar de colocar, pode pro próximo. Caramba. Celerinho, o que acontece é o seguinte, então, tá? A menininha tá lá brilhando. Você vai pra cima dela, morde ela, tá? Vai arrancando os pedaços gigantes dela. Esguicha sangue da menina pra tudo quanto é lado, certo? É um sangue gosmento, meio arroxeado, que brilha também pela aura que a Siri colocou nela brilhando ali, tá? E depois que você termina os seus ataques com toda essa ferocidade, né? Que você cospe um pedaço da menina no chão assim com a sua mandíbula, né? A menina, ela põe as mãos assim nos olhos e começa... Ai, me bateu! Começa a chorar. Desesperada, hein? Em pânico. Agora chora. Ai, caralho. Foi sua vez, Celerim? Foi. Beleza. Toff, você, a menininha... Ai, me bateu! Oi. Me ajuda! Estende os bracinhos assim pra você, Toff. Gé, seguinte. O celeirinho, ele saiu desse ponto pra vir pra cá. Uhum. Certo? Certo. A hora que ele tá saindo, eu passo a mão nele. E puxo a eletricidade que ele sempre... ele sempre deixa no ar quando ele vai entrar em combate. Ah! Puxa essa eletricidade... Pra passar no meu corpo, canalizo ela, uhum, e transformo ela num raio de eletricidade. Pra poder, uhum, mandar nessa linha aqui, ó. Eu tô aqui, vai vir. Aqui, ó. Certo? Relâmpago? Isso. Ok. Muren nem Orochi são atingidos, né? Não, porque eu tenho o bagulho de esculpir magia. Eu sei, eu sei. É. Só que assim, eu vou dar um shoryuken na menina pra poder liberar essa energia, essa descarga, porque eu vou concentrar na minha mão, tá? Vai ser um golpe seguido de magia, certo? Quer usar aquele ataque mágico, né? Isso, exato. Certo. Pode deixar, eu vou ajudar você. Toma aqui, ô piranha. Me ajuda. Piranha é um peixe voraz. Deixa eu dar um shoryuken aqui nessa piranha. Agora eu enxergo seus dados. Tá. 35. 30, 40, né, no caso. Nela. Acerta. Tá. O dano já tá rolado ali. Que é 20. Certo. Aí agora eu vou jogar os 5d10 da Lisbeth, deu mais 24, certo? Ok. Não, burro, é só um clique. Beleza, agora... dano computado. Ela estende os bracinhos assim, Shoryuken, buf, no meio da boca dela assim. A hora que eu caio no Shoryuken no ataque extra, eu dou uma bica no olho central dela. Ok. Mais 21 do que? Da minha magia. É, esse mais 21 é que dano que é? É elétrico ou é o quê? Elétrico. Elétrico. Ah, então vou colocar. Então, só que hoje é o dano elétrico, eu vou transformar ele em dano obliterante, viu? Esqueci de te avisar, desculpa. É que eu tô caçando aqui o meu dano aqui. Vou dar outra bica no olho central dela. Tá. 48, 26. Aí agora eu vou dar o dano. 8. Ó, 35 mais 21 igual dano elétrico. 35 de dano, né? Isso é o dano do chute. 21. Não, o do chute é 26 ali em cima. Tá. 35 é o relâmpago. É o relâmpago. Ah, aí mais, 35 mais é o relâmpago. 21 que é o do celeirinho. Isso. 35. Não, mas aí os mais 21 não conta no relâmpago, porque é dano com armas, não é só dano. Mas a minha mão é considerada uma arma mágica. Mas o relâmpago é uma magia, né? Não é uma arma. O 21 contou no primeiro no chute e depois no soco. Isso. No soco. No soco e no chute. Não entra. Mas não, beleza, na hora que dispara o relâmpago. Tanto faz, o dano vai ser tudo nela mesmo, então. É. Tá. Já joguei já. Ó, então ficou assim, ó. É, o primeiro dano nela foi 20. Uhum. Mais 24 do Divine Smite. Já marquei, já computei tudo aqui. Ah, já? Então beleza. Já, você já foi descontando aqui. Ok, e eles têm que fazer um teste de destreza, dificuldade 32, pra tomar o dano inteiro. Destreza pra menina. E pra esse daqui. Pro 1 e pro 4, eu acho. Pro 1 e pro 4. Não, pro 2 e pro 4. É 2 isso aqui? É 2. Eu não consigo ver. É que tá tudo com goiabado, mas o que tá do lado ali é 1. Então esse aí só pode ser o 2. Então é 1, 2, 3... 4, beleza. Bom, a menina falhou, né? 2 e 4. Qual que é a dificuldade? 32 já. 32? Tá, a menina falhou. Puta que pariu. O 2 passou. Vamos ver o 4. Passou. 4 também passa. Vai tomar metade, então. Então eles vão tomar metade. Que era... 35. 35, né? Dano obliterante. Obliterante. Beleza. E aqui na menininha. Na menininha, Toph, você vai dar aquele shoryuken e ela... Ai! Aquele socão no queixo, vai caindo pra trás assim. Aí você dá aquele chute, né? Dá o shoryuken, né? Dá um mortal e dá um facão. Um chute no meio do olho dela. Na hora que dá aquele facão assim, né? Já dispara aquele relâmpago. Atingindo todas, né? A menininha, ela chorando. Ai, me bateu! E aí você vê no vestido dela a boca assim. Menina desgraçada! Maldita! E vai aquele tentáculo assim, tentando te chicotear. Vamos lá. Eu ataques agora. Ela é inocente, mas ela tá possuída, né? Fazer o quê? Ataques da menina, vamos lá. 3 ataques por turno, 1 com tentáculo, mordida e o mais legal que vem por último. Tá legal, tentáculo na Toph. Ataque com desvantagem e porcentagem. Oh, caraca. Vou jogar de novo. Mas esse 39 aí já errou, já. Já errou? Já. Então, quanto que é sua CA? Só 39, 42. 42? Vou jogar um ponto heróico aqui, parça. Então, agora eu não lembro se é 42 ou 46, mas enfim, eu sei que é 40 a mais. Vou jogar um ponto heróico aqui e rolar um D6 aqui pra melhorar meu teste. Deixa eu ver. É 40 a mais. É 40 a mais, isso eu sei. Eu tirei 7 no dado. Eu não lembro. 7 no dado? Então vou jogar de novo, rerolar o teste. E assim, é que toda sessão parece que tá morrendo. Né? Rerolando o teste. É com desvantagem, né? Ih, acho que ele já rolou. Deu pau no meu roll 20, caramba. Agora que ele foi. É muito dado. É, 33. Tirei uma falha. Foi uma falha crítica aí, né? E aí joguei de novo. Aí eu joguei o segundo nenhum joguei com... acerto. É, o 51 acertaria, hein? 51 aonde? Não, porque eu joguei o... Eu achei que ele tinha travado e eu pus pra jogar com desvantagem, né? Ah, entendi. No 51 acertaria, agora eu não sei qual que eu considero. Bom, regra de etiqueta do Roll20, sempre considero o valor da esquerda. Então 40 não acerta. Agora sim, vou gastar um ponto heróico pra adicionar um D6 aí. Adiciona e você joga depois a porcentagem também. Sim. Puta que pariu. Tá, aquele tentáculo... Você, na sua queda, né, voltando da voadora do Shoryuken, né, você já desvia do tentáculo que não consegue atingir você, certo? Quando você toca o chão, a boca se abre, meu Deus, desgraçada! E vai assim pra tentar abocanhar você, Toph. Vai ter que ser mais rápida que isso. Vamos ver. Ah, é com desvantagem também, porra. 35. Oh, pelos deuses, eles estão... se transformando na tormenta. Não, eu errei, caramba. Isso aqui era só se eu tivesse acertado o tentáculo, burro. Tá, você fez o teste. Burro. Ok, cliquei na mordida aqui, agora tem que esperar o negócio fazer. Vocês ouviram o que eu falei? Não. Uhum. Falei rápido, eles estão se transformando na tormenta. Foi aí a mordida direta, 39. 39, também não acerta, né, Toph? Não. Tá, eu vou jogar aqui a porcentagem só pra ver. Mano, aí, 50 ou menos eu acerto. Ok, 25 acertaria. Vale a pena gastar um ponto heróico? Vou gastar um ponto heróico aqui pra ver se eu tiro um 6 e te atinjo, hein? Vai lá, hein? Sei lá. Puta que pariu. Tomando no nariz. Ok. Tenta dar uma mordida em você também. Não consegue te atingir. Tá? Não te atinge também com a mordida. E aí o último ataque dela. Deixa eu ver. Manda outro. Manda outro, bicho da tormenta. Vai. Vai ser em você mesmo, né? A saia olha pra você. Arregala aquele olho fendido como se fosse um olho felino, né? O olho brilha. E parece que ele dá uma pulsada como se fosse um bater de um coração, tá? E nessa pulsada o olho ele expande como se fosse uma aura rubra, tá? Que atinge em cheio a sua mente, tá? Toph, você vê na sua mente que a menina diante de você é a Tabata. E ela vai com a mão na sua direção, em garras afiadas... Toff, você me machucou! Enfia a mão assim no seu peito e arranca seu coração. E grita Fatality. Então toma um ataque psíquico aí. Fatality. O Lufa. Olha. Lá o teu cajado, hein? Passou. Reduz a metade, então. Toma 35 de dano psíquico. Psíquico. Já tomei. Boa. Ok. Bom, aí então agora é a vez dos espectros. O que acontece? O Orochi e o Muren, eles recuam pra virar aliado pra vocês. Oi, Gê. Sim. Os espectros, eles são atingidos pelo dano obliterante e eles tomam o dano, eu consigo enxergar isso a tempo antes de eu tomar o ataque psíquico? Sim. Eles foram feridos pelo dano obliterante. Beleza. E também isso. Pela flecha. E também pela flecha. Exatamente. Sim. Tá. Bom. Ok. Pessoal, então, não agora para os o olho espectros dessa criança. Vão atacar vocês. Não olhem para o olho dessa criança. Tem poderes psíquicos. Acabam com sua mente. Tomem cuidado. Um beholder? Não, uma berreira mesmo. Uma berreira da tormenta. Ela tá toda roxa. Deve ser alguma mutação deles. Então tá, um espectro vai vir aqui, ó. O outro espectro vai vir aqui. Cadê o Griel? Outro espectro vai vir aqui, pegar a Lisbeth. Griel tá lá em Simão? Deixa eu ver se esses caras têm ataque à distância pra pegar o Griel. É, voando, lembra? Foi o máximo que deu. Voando, né? Bom, eu sou espectro, né? Eu sou incorpóreo, eu também posso voar. Pode não. Posso sim. Deixa só pode eu ver não. A distância aqui. 13 metros e meio. E aí você subiu, né, Griel? Subi. Se você subir os 15 metros, ele não vai conseguir chegar em você. Tá muito distante dele. Não consegue sim, 13,5. Não, não consegue, teria que subir 15. Eu teria que ir na diagonal. Vamos considerar que é o dobro do movimento aí. Não chega em você. Não chega no Griel. Então tá. Então vai no resto da galera aqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó. No espaço onde tá o nosso amiguinho ali, o Orochi, pra flanquear, pra atacar o Celerim. Eu vou reduzir o tamanho desses bichos aqui. Eles estão brilhando ou não? Estão brilhando. Os quatro, né? Mas não todos. Não todos, só três ali. Só o quatro que não tá brilhando. É, o quatro mas não está brilhando. Sorte pra descobrir qual é o quatro. Eu vou atacar os quatro. Ah, então tá de boa. Tá. Ó, o 4 eu até perdi aqui. Ai, caralho. Pronto. O 4 eu acho que é esse que tá aqui. É esse aqui mesmo. Bom, eles vão até ali, atravessando por dentro de vocês, porque eles são incorpóreos, tá? Cercam vocês. Quando eles chegam ali perto de vocês, a temperatura baixa do ambiente. Vocês começam a bater os dentes de frio. É um frio sobrenatural. Tá? Um frio que vem de antes da criação do próprio tempo. Então vocês estão numa aura gélida de 3 metros de raio. Todo mundo aí está sendo afetado. E aí vocês vão receber 4d10 de dano dentro dessa aura aí. Toda vez que entra nessa aura a primeira vez. Então, ou seja, 4d10 de dano em cada um de vocês. Só que são 4 auras, né? Uma chega... Em você não chega, Griel. Ó, eu vou contar aqui quantos... É, 1,5 metro... É, 3 metros... É. Todos vocês vão receber, então, o dano das 4 auras de frio deles, tá? Que são 4d10. De cada um deles, são 4 bichinhos, então vai ser 16d10. De dano de frio. Então, primeira vez no turno que entrou na aura, agora vocês entraram involuntariamente, tá? E a segunda, e se vocês começarem o turno de vocês dentro da aura, vocês vão tomar esse dano aí, tá? Então vocês podem rolar aí. Não tem nada pra rolar. Ou tem? Não tem nada pra rolar. É automático esse dano de frio. Vê se vocês possuem resistências e se defendam com as suas resistências aí. É gelo, Jeff? É gelo. Beleza. Então calma aí que eles também vão fazer um testezinho. Opa. Agora vamos ver qual é o testezinho aqui, deixa eu abrir aqui. Ah tá, é depois que eles atacarem. Pode fazer o turno deles, depois eles vão fazer um testezinho. Tá certo. Ok. Bom, e aí o turno deles é bem simples. Cada um deles vai fazer um ataque. Tá? Então começando pelo espectro do vácuo 1, que vai atacar a Lisbeth. Flanqueada, vai ser com vantagem o ataque, então. Vantagem. Então tome um toque incorpóreo, Lisbeth. Putz, foi crítico. 55 te acerta? Crítico, Lisbeth. Então tá, você vai tomar 12 com 18, 30 pontos de dano necrótico. E aí quando ele... O que, que ele faz? Ele dá um soco. Só que esse soco ele atravessa seu peito, atravessa sua armadura e entra no seu corpo. Quando acontece isso, você entra em combustão. E aí vocês se lembram imediatamente ao verem a Lisbeth pegando fogo, imediatamente vocês se lembram dos primeiros dias de vocês juntos em Arton, quando vocês viam as pessoas pegando fogo com chamas azuis. Só que essas chamas aí são umas chamas escuras e geladas. Ah. São negras. Tá? Jeff. Hã? Só me tira uma dúvida. Eu posso usar uma carta de crítico pra outra pessoa? Se tiver escrito na carta, sim. Não fala. Eu tenho uma cartinha aqui que fala que posso fazer um inimigo real do ataque. Eu posso fazer esse cara errar esse crítico na Lisbeth. E pelo menos eu acho. Você consegue ver essa carta? Sim, consigo ver. Sim, pode ser. Então vou livrar a Lisbeth dessa, pô. Ai, então, que então, beleza. Então salvou. Então esquece, apaga tudo que eu falei. Porém, eu aqui panguando, eu falei, pera, mas tem uma carta? Isso foi mal. Bom, o porém, espectro 2. Eu ainda tomo o dano dos 90? Não. Ah, os 90 sim. Os 90 da aura, sim. O do ataque, não. Tá? Entendi. Na hora que ele vai com a mão, atinge você, o Grial grita, cuidado, Lisbeth! Tá, e dispara uma flecha. A flecha distrai você e você esquiva, né, assustada com a flecha. E aí o espectro ele erra o golpe em você. Tá, o espectro 2. Espectro 2 é esse que tá aqui do lado do Kurama. Vou botar esse Kurama pra trás aqui, pronto. O cavalo burro. Pronto, espectro 2 ele tá aqui, ó. Esse espectro 2 ele vai acertar então a Ciere. Se ele não tá flanqueado, então vai ser normal, não tem vantagem. ...51, Ciere. Qual que é a sua CA? 40. 40? Tá. Certo. 40. Então o que acontece é o seguinte. Você vai tomar 15 de dano necrótico. Você começa a pegar fogo. Tá? Só que é uma chama gelada. Uma chama que lembra em você o toque do nada. Yeah. Certo? E aí você fica sob essa condição aqui, ó. Mal cheguei, já fico sob condição, velho. Que isso? Mas aí eu tenho que só se eu falhar no teste, é isso? Não, você já perde 90 agora. Nos próximos 6 turnos você vai fazer teste pra ver se perde mais. Aliás, você tem que fazer o teste pra ver se fica com a condição, desculpa. Ah, tá. É, você toma os 14, os 15 de dano necrótico e faz o teste. Se você falhar, você vai ficar sob a condição. Vou gastar um... Vou jogar com vantagem aqui. Caramba. E aí o que acontece é o seguinte. Ele atravessa o corpo da Ciere com o punho dele. Tá? Porque é translúcido, é incorpóreo. E aí ele vai, passa pela Ciere, desvia da demoniazinha e vai na Lisbeth. E tenta atingir a Lisbeth. Ah, passei. Passou, então se safou da condição, hein? Sim. Então, o que importa é Lisbeth, passar da condição. 45 te atinge? Atinge. Atinge? Qual que é a sua CA? 30, 30, 30. Eu tô vendo mesmo. Minha CA é 35. Ixi. Bom, mas não tem nenhum outro aliado perto. Ok. Tudo bem. Então tá, Lisbeth. Então você toma 16 de dano necrótico e joga um saving throw de Constituição, dificuldade 35. Meu Deus do céu. É. Tá. Ele atinge a Ciere, o braço dele passa com tanta violência por dentro da Ciere que no giro que ele tá dando, ele ainda consegue atingir a Lisbeth. Muito ruim. Passa pela Lisbeth, ele tenta atingir o Theon, mas o Theon ele se abaixa porque ele é só um aliado e não pega no Theon. Ele tem uma habilidade que se chama Trespassar Incorpóreo. Se ele superar o ataque de vocês por 5 ou mais, ele atinge um aliado de vocês adjacente a ele. Que da hora. Ok, Lisbeth, você falhou, né? Isso, falei. Você falhou. Então você está obliterando, Lisbeth. Quando ele atinge você, a Lisbeth entra em combustão. Tá? E aí partes do corpo da Lisbeth começam a ficar translúcido e a desaparecer. Você está sendo obliterada pouco a pouco, Lisbeth. Seus pontos de vida máximos reduzem em 90. Os PVs máximo, tá? Certo. Já tinha reduzido já. Mas e agora? Já tinha reduzido a outra vez, mas aí o Griel ele reverteu, né? Então continua só com 90. É o ponto de vida máximo, quer dizer, não é dano que você sofreu. É os pontos de vida máximos, tá? Como se você estivesse tomando duas barrinhas de dano diferente, tá? Duas barrinhas de vidas diferentes. Entendi. Certo? Ok, Lisbeth tá obliterando. Nos próximos 6 turnos, no início de cada turno, você tem que passar num saving throw de constituição. Dificuldade 35, se falhar, vai perder mais 90 dos próximos pontos de vida máximos. Nossa, cara. É. Bom. Só pra... Esses são os espectros que eu chamei? Isso, são os espectros. Como você não tava, eu recuei você, botei você como aliado e te tirei do cerco dos caras. Foi tua sorte, inclusive. Que bom. Não por muito tempo, porque eu vou bater em você também. Ok, o 2 bateu na Ciere e na Lisbeth. O 3, ele vai bater na Lisbeth. Meu Deus. Ok, 54. Toma aí dano necrótico, 12. Mais 12. Mais 12. Certo. Não precisa fazer teste agora porque você já tá sob os efeitos da condição, não se sobrepõe. Tá bom. Beleza. E aí o 4 que tá aqui em cima. O 4, eu vou bater no celeirinho com vantagem. Porque eu gosto de vantagem. Vamos lá, celeroso. Toque incorpóreo. Ah, agora era hora pra aquele crítico. Em 50 te acerta? Acerta. Acerta. Passa por 5 sua CA ou não? Passa, 42. Então vou dar um ataque em outro. Ok, então acertei o celeirinho. Quem que tá perto ali? Adjacente é o Murren. Então... Espectro aqui, ó. Atravessou o peito do celeirinho, ele girou e... Vum! No queixo do Murren. Agora aquele crítico, hein? Ah, que sacanagem. 43 não te acerta, né? Vou gastar um ponto heróico e rerolar. Acima de 50. Era até errado esse bônus. Mas eu passei no save. Passou no save e entrou. Boa. Não tá pegando fogo espectral, então, beleza. Ô, Murren, perde 4d10 de dano aí. Quer dizer, 90 pontos de dano de frio você tomou, tá? Diga. É 46, Marcel, eu tava revendo aqui, tá? É, beleza. Vou ajeitar lá. Joia. Correge aí. Beleza, foram os quatro espectros, né? Foram os quatro espectros. Tá, e agora eu vou rolar um D20 pra cada um. Um D20, 11 ou mais. Pra quê? Então vamos lá. Espectro 1. Três, sorte de vocês. Espectro 2. 19, ele desaparece. Espectro 3. 16, ele desaparece. Espectro 4. 18. Então só um que fica aí. O 2, o 3 e o 4, eles vão ficando translúcidos e desaparecem. Eles somem do plano material. Aqueles de vocês que possuem visão da verdade ativa, vocês conseguem ver eles ali como se eles estivessem no plano etéreo. Ou seja, eles se tornam completamente incorpóreos. Inatingíveis. Mas ainda são inatingíveis? São inatingíveis, a não ser por meios específicos para isso, né? Amor, mas aí eles ainda ficam brilhando ou não? A aura deles também some? A aura também some, porque eles não estão mais no mesmo plano que vocês. Ah, eles mudaram de plano, literalmente. Eles saem pro plano etéreo. Usaram o blink. É, usaram o blink, exato. Isso aí. Beleza. Beleza. Essa foi a vez dos espectros, a vez do Marine. Tá, agora só me dá um contexto só pra entender a cena. Tá. Vocês entraram. A menina falou, leva vocês até o bebezão. E levou vocês pra uma armadilha. Certo. Tá? Os espectros apareceram, cercaram você, seu aliado. Aí você recuou ali estrategicamente. Né? Eles foram até vocês e atacaram vocês. A menina atacou a Toph, tentou matar a Toph, tentou engolir a Toph com aquela boca gigante. Né? Usou o olho dela pra causar um dano mental na Toph. E os espectros, eles foram cercar vocês. Quando os espectros chegaram próximos de vocês, eles chegaram até vocês com uma aura gélida, tá? Que lembra a vocês ou a presença do vazio. E aí causou dano de frio em todos vocês. 90 pontos de dano de frio. Todo o início de turno, se vocês começarem o turno dentro da aura, vocês vão tomar 4d10 de dano de cada aura que vocês tiverem em contato, tá? Ou a primeira vez no turno que vocês entrarem dentro da aura deles, tá? Seja voluntariamente ou se o cara se mover até vocês. Tá, a gente sabe mais ou menos a... A hora é 3 metros. Seria essa daqui? Não, esse monte de aura aí é... Eu vou apagar essa aura do Kurama aqui, porque acho que iluminação é uma coisa que vocês não precisam mais, né? Essa aura maior zona que tá por fora aí é a aura da Lisbeth. E tem a aura do cajado da Toph, que dá bônus pra vocês. Nossa. Tá? Beleza. Até o início do turno da Lisbeth, tem uma Lisbeth do seu lado lutando com você, te fornecendo bônus de aliado. Tá, então ela te dá mais 5 em jogada de ataque corpo a corpo, pode gastar uma ação livre pra fazer um ataque extra, e pode gastar um slot de magia pra causar dano radiante, como se fosse um Divine Smite. E os espectros de 1 a 3, ou seja, só o espectro 1 que tá agora presente aí, ele tá brilhando com o fogo das fadas que a Ciri jogou nele. Tá, a menininha tá aonde, a menininha? A menininha tá aqui, ó. Ah, tá, essa aqui. Então ela que tá na minha frente e provavelmente essa Lisbeth me dá flanco nela. Isso. Eu acho que seria legal a gente tirar os nomes dos bichinhos, né? O que vocês acham? Todo mundo sabe quem é quem, né? Qual que é o espectro que tá com o fogo das fadas? Só pra... Deixa só o dos inimigos, só pra gente saber quem que é quem na hora da gente bater. É, o dos inimigos eu vou simplificar os nomes. Os espectros é o inimigo. O espectro que tá aí é o espectro 1, tá? Eu vou pingar nele aqui. Esse aqui, ó. É o espectro 1. Ah, tá, beleza. Esse... Tô tirando os nomes dos bichinhos aqui. Vou bater na menininha aqui, ó. Na Tabata. É, na Tabata. Coitadinha. Coitadinha. A menininha virou pra tua e falou assim: ela não pensou nisso de bater na hora de levar na armadilha, né? Ele me bateu. Tá, como ela tá flanqueada, vantagem. crítico. Tá, ah, crítico não. Se fuder. É, não oficial, né? Não é 20. Então vamos lá. Dano. Mas na menina acerta, 44 acerta nela. 49 ainda é. É. Poxa, subiu uma cartinha, minha cartinha de crítico. Bem feito, acho pouco. É, você tem mais 3 em algum ataque. É, a cartinha era isso. Pode dar pro Yuri então. Já sumiu já. Mais 3 em ataque e em dano. Aí em dano também. É, o dano aí vai ser bom. Eu sumo mais 3 nesse dano aí então. É, só mais 21, mais 3. Nossa, coitado da menina. E agora vai o segundo ataque. Pera aí, Maureen, deixa eu calcular aqui pra ver se a menina já morre com o primeiro ataque. É, se não morrer, ela vai morrer com o segundo, porque é crítico também. E é 20. Ah. Agora, olha, o crítico negativo e o crítico positivo, né? Então, então pegue sua carta aí. Mano, sabe o que é o mais da hora? Dá um zoom ali na menininha. Olha o jeito que ela... Tira o xizinho ali pra você ver. Olha o desenho dela, já parece que ela tá caída no chão com as mãos no peito, tá ligado? É. Bom, é isso que acontece. Ela cai no chão. Ah, peraí. Deixa eu fazer aqui. E esses três combinandinho cor aqui, né? Esses três o quê? Combinando cor nessa linha. Pronto. É o meu cavalo. Matou ela. Tudo bem, azulzinho. No primeiro ataque ou matou no segundo? Seu cavalo. Matou no primeiro. E daí qualquer coisa eu dou o passo das sombras e ataco esse espectro aqui, ó. Matou no primeiro. Tá, então vou dar o passo das sombras. Sombras não, você pode andar normalmente, viu, amor? Também. Não tem nada, você dá um passo e bate. Vem pra cá e bato nele, esse segundo ataque aqui, ó. Tá, o seu aliado te acompanha aí. Agora vai o dano. Caralho. Ó, oh, acho que melhorou agora, hein, a visualização. Que tal aí? Mais 21. Melhorou. Deixa eu ver se a minha cartinha me ajuda aqui, peraí. Okay. Boa, não coloca nem o nome do bicho, Jeff. Boa mesmo. É o 2 e o 3. Isso aí. No caso, ele tá batendo no 1, né? Ele tá batendo no 1? É. No original, aparentemente, porque não tem nem o número 1. É, batendo nesse... aqui. Você assistiu Invincible? Eu sou original. Não, eu que sou original. Sobreposição em cima. Vou usar meu... Ó, como eu já vou usar a carta. Agora. Tá. A carta é, eu vou recuperar o uso de uma habilidade já usada ou que seria recuperada com um descanso prolongado. Que é o pulso de ação. Tá. E vou recuperar o pulso de ação. Já aproveite, ó. E vou... Tá aí a carta. Peraí. Eita porra. Vou atacar. Deixa eu puxar a ficha. Lembrando que você pode dar uma informação bônus, porque você gritou. Tá. Então vai o ataque da ação bônus, depois o ataque da negócio. 32 acerta? Esse não. 32 não. Passa longe. Passa bem longe. Então, bem longe, bem longe, bem longe. Vai o ataque do pulso de ação. É que são mais 2 aí. Tá. Não esquece que tem mais 3, né? E mais 5 da Nisbet. É, tem mais 8 então. O bônus da Nisbet dá bônus pro ataque também? É mais 5 no ataque. Então, é, aqui foi... tá dando 44. Pra todo mundo? Até o turno dela, né? Isso, é. Pra todo mundo. Eu também matei, é mais 5, né? Isso. 32 errou, 36 também errou. Ah, mas o bônus da Lisbeth do ataque, porque ele não tá somando o bônus da Lisbeth. Mesmo com o bônus da Lisbeth, erra. Vai pra 41, não acerta ele. É, e tem... Tá, o segundo ataque, então. Deu um 15 no dado, hein? Quase, pronto. 40 mais 5 da Lisbeth, ainda assim erra. Mais 3. Mais 3, né? Tenho 3. Então, 48. Aí acerta. Eu acho que com 15 no dado acertava, hein? Ai, Nina, não me arranha. Faltou um. Então vamos dar o dano. Eu jogo o dano aí. Esqueci de fazer um negocinho, mas não compensar. Compensa, mas ia dar 74, um 94 de dano, não, né? Não, fogo não, pelo amor de Deus. Mais 21. Vou usar a bolinha de fogo. Ele já tava morrendo, não precisa disso não. Não, no... nos outros ataques. Nos outros também. Ok, é, morreu. Vou usar a bola de fogo aqui. Já morreu, vou arrancar aí do tabuleiro, hein? É, pronto. Espectro, não tem corpo. É, não tem corpo, não tem loot. Bom. É, é um fantasma. Você dá a sua primeira machadada, Murray, na menina. Tá. Corta no meio o corpo dela. Na horizontal ali. Divide ela em duas partes. A parte de cima, uma criança com ar inocente e pueril. A parte de baixo, aquele estranho demônio com aquela boca... Aquela bocarra aberta, com aquela língua pendendo mole ao lado do corpo ali. Ainda fica se debatendo durante algum tempo aquela língua, até ficar completamente inerte. Aí você se desloca através das sombras ali, vai atrás daquele espectro que estava atacando a Lisbeth e desfere diversos golpes com seu machado, tá? Você percebe o seguinte, o primeiro golpe atinge ele em cheio, tá? E quando atinge ele em cheio, é como se você cortasse uma cortina, essa cortina ela se desfizesse no ar, conforme você os pedaços dela voassem pro ar com o golpe que você dá. Os outros golpes que você desfere, um primeiro, ele atravessa sem causar qualquer dano, como se ele piscasse indo pro planetário e retornasse, tá? O segundo rebate assim no corpo dele, como se ele fosse formado de uma espécie de um campo de energia que rebatesse os seus golpes físicos. Tá? E finalmente, o último ataque que você desfere, consegue atravessar o corpo dele inteiro, incendiando ele com as suas chamas primordiais e fazendo com que ele seja completamente apagado da existência. Tem mais alguma coisa pra fazer? Não. Então, Griel. Eu vou preparar ação, Jeff. Vou esperar eles reaparecerem pra atacar eles. Beleza. Esse aqui é aliado? É aliado. É. É o Dragonborn. Dragonborn. É o Dragonbornzinho. Tá. Vamos lá. Griel, descreva exatamente o que você vai fazer. Isso é preparação de ataque, é isso? Isso. Assim que eles reaparecerem, eu vou tacar flecha neles pra tentar matar eles. Beleza, não vai ter muita complicação que você tem múltiplos alvos e ataque à distância. Beleza. Lisbeth. Aí somem as cópias da Lisbeth. Certo, eu gostaria de usar uma aura de proteção. Deixa eu ver qual delas eu vou usar. Deixa eu ver. Quem tem visão da verdade aí ativa constantemente? Eu. Até 9 metros eu tenho. Aham. Uhum. Ceres, Celerim. Eu acho que eu também, mas mais ou menos. Tem que ver direito como é que funciona o negócio. Eu não tenho visão da verdade, mas eu tenho regência espiritual que consigo enxergar qualquer plano. Se enxerga o etéreo. Então vocês três estão vendo os espectros pra onde que eles estão. O que que eles estão fazendo, pra onde que eles vão se mover. Peraí, você tá colocando o carregador aqui? Agora deixa eu ver. Tá? Cuidar mais de luz. Certo. Eu posso fazer isso aqui, ó. É pra você também. Eu quero usar uma redoma de luz. É, eu me torno capaz de criar uma esfera de luz divina pra proteger as filhas e seus aliados. Testando a sua ação, eu crio uma redoma de luz de 6 metros de raio. Certo. A luz é parcialmente sólida e bloqueia todos os tipos de ataques, físicos e mágicos. Porém, deixa eu ver mais ou menos aqui com quem que eu vou. Quem eu vou poder proteger? Porque quem estiver dentro da esfera de luz não pode atacar. Quem estiver fora. Pra atacar tem que sair da esfera. É um campo de luz, de é uma barreira mesmo, física, né? Isso. Eu quero fazer isso. E é 6 metros. 6 metros, tá aí no tabuleiro. Tá aí no mapa os seus 6 metros. Beleza. Bom, o Grell ele tá fora porque ele tá voando, tá lá no alto. Certo. Tá. Protege que tá com menos vida. Quem tá no chão aí? Que vai estar protegido é a Lisbeth, claro. Né? Tirando ela, né? Ela vai estar protegida, mas mais alguém que tem que recuperar. E. Ai, mosquitinho chato, mano. Pega todo mundo esses 6 metros, hein? Pega todo mundo ali. Do Grell. É, acho que eu vou fazer isso mesmo. Essa é a minha ação. Eu acho que eu prefiro nem fazer movimentação aqui no caso, porque pode ser que alguém saia da área de proteção. Tá, beleza. Deixa eu só ver um detalhe aqui, se eles conseguem penetrar isso. É isso que eu ia perguntar também, pode sair ou entrar. Ver se é interplanar ou não. Bloqueia ataques físicos ou mágicos que venham de fora dela. Mais uma vez dentro, você e seus aliados também não poderão atacar quem estiver fora. O que requer apenas o esforço de se deslocar. Dura quanto tempo essa redoma? Ela dura... Não sei, aqui não falo tempo. É, eu sei o que aconteceu aí. Na hora de dar o copiar e colar, ele não copiou a segunda parte do texto e colou a primeira parte de novo. Eu vou ter que puxar isso aqui, então. Isso daí se mover enquanto a gente. Se ela fizer nela e ela conseguir se mover, filho. Ah, vocês podem sair dessa redoma à vontade. Tá? Vocês que são aliados podem transitar por ela à vontade. Os bichos é que dentro... são um problema. Isso, dentro da esfera vocês não conseguem atacar. Então acho que seus ataques são bloqueados. Tá, não, tipo, sair, atacar e voltar. Isso, não, é tipo um bunker. Quem tá de fora não ataca quem tá de dentro e vice-versa. É. Mas se tiverem os dois dentro, aí não tem problema. Não tem problema. Aí, questão, como a gente pode transitar, então a gente pode sair, atacar e voltar. Os bichos também podem transitar. Eu acho que a gente tem que fazer um teste. Mas a regra dos também. Bichos, ó, é a que tá aqui agora. Então, a gente precisa da regra dos bichos. Era dos bichos tá aqui, ó. Eles podem tentar atacá-lo, eles fazem CD de força. Tese resistência de força. Mas é bom. Complicação. Ainda assim é bom, porque a redoma dura um minuto. Certo. Se eles entrarem, eles estarão ofuscados e cegos. Acho que vale a pena, eu vou fazer isso sim. Beleza, muito bom. Tá, aí como é que funciona a questão do plano? Eles estão num outro plano. Quando eles se materializam, eles se materializam dentro? Dentro. Eles acho que seria uma desvantagem, né? Eles vão sofrer os efeitos aqui da aura ofuscante, da luz. Dura um minuto, ó. Ficarão ofuscados e cegos por causa da claridade. Puta, filho da mãe. É, porque eles estão no planetário, então os planos eles são alinhados ali, então eles se materializam dentro da própria redonda. Mas eles vão estar ofuscados ali por ela. Embora você possa, se você quiser, se mover aí pra fora de onde os inimigos estão. Entendeu? E aí eles ficariam fora da redoma mesmo. Mas não sei. Sei lá. Eu acredito que eles podem se... Eles se materializam dentro. Eles podem se materializar dentro ali. Tá? Porque eles teoricamente, eles já estão ali. Estão, mas não estão, entendeu? Então eles podem se materializar dentro. Certo. Se eu vier pra cá, não pega. Então, você teria que ir sair 6 metros aí de Nossa, distância deles. Ó, eu acho que o caminho mais fácil pra você se afastar seria ir pra fora aqui. Você vindo pra fora aqui, ó. Aqui, ó, uns 7 metros e meio que dá pra você andar de boa. Você já fica totalmente fora. Protege você só. Protege ela e o Kurama, talvez a Fieri. É, o Kurama não volta cá. Toph, e aí a Toph fica meio dentro, meio fora. Não, o meu foco é proteger o grupo todo. Eu quero beneficiar. Então eu vou permanecer nesse lugar. Se eles entrarem dentro da redoma, eles vão ter que fazer outra resistência. Cego, então, provavelmente não, então, eles vão ficar cegos. Eles vão jogar com desvantagem. Sim, já é benéfico pra gente. Então, beleza. Então, joia. Então não vai se mover, então, vez da Sierra. Eu. Primeira coisa, eu vou me mover, né? Uhum. Vou ir pra caixa, tá bom. Aí, ativa o armadilha. Né? Opa, peraí. Faltou uma coisa, Lisbeth tá pegando fogo, né? Tá obliterando. Lisbeth, joga um teste de resistência aí de constituição, dificuldade 35. Caramba. Passem. Por favor. Tá tomando um amaterasu no peito, mano. Eu tá. Gostaria de jogar com vantagem. Eu posso jogar com vantagem? Joga uma inspiração. Joga inspiração fora e mete bala. Certo, eu vou jogar uma inspiração. Então, minha constituição tá uma porcaria. É, e vocês estão perdendo ponto de constituição, era... né? É, era 13 o teste, mas é que você tirou 4 no dado, né? Aí não... Pois é. Quanto tempo a gente perde constituição, Jeff, aí? Vocês não sabem. Vocês não sabem nem se é por estar aí também. É. Vou jogar duas vezes. Ó. Oh. Agora passou. Boa, boa. Aí se livrou então. Bom, vamos lá. Vamos voltar à condição aqui. Você não tomou. Não perdeu no 90. Mas são nos próximos 6 turnos. Meu Tem que Deus, ficar repetindo isso. Certo. Ainda bem que você tem inspiração, filha. Então o primeiro turno da Lisbeth foi. Então beleza, posso ir? Pode. Ah, esqueci de botar uma coisa aqui. Pode ir sim. Eu tenho que colocar aqui um negócio. Ó. Se você passar em 3 testes consecutivos, né, tira essa condição. Tá, o que eu quero fazer? Eu quero usar a runa da vida pra fazer como se fosse um escudinho de dano nos meus amigos. Pra eles terem tipo uma absorção antes de dar dano neles. Ah, como é que é. Eu acho que ela vai dar um escudo de vida temporária, como se fosse isso. Isso, tipo, como se fosse uma vida temporária. Pontos de vida temporários. Isso. Tá, faz um teste de runa aí e vai definir o quanto de pontos de vida temporários vocês vão ter. Beleza. Eu acho que seria, tipo, o mesmo resultado que o dano, só que em vida temporária? É. O mesmo resultado dá. É. Ó. Tá, você vai fazer o teste de runa e aí a gente vai ver quantos pontos de vida temporários você vai gerar pra dividir pro grupo. Acho que é o mais simples, é assim. Pra dividir. Mas não pode dar pra todos? É pra dar pra todos, você tá fazendo mais em alvos diferentes, em mais de um alvo. Eu tô fazendo uma coisa em aura, tá? Então você tá fazendo em mais de um alvo, a gente mudaria a dificuldade do teste. Pode ser também, se você quiser. Só que aí vai acrescentar... Se você fazer um teste pra cada um, fica mais difícil pra você. Vai acrescentar, não. Vai reduzir 5 pontos, se não me engano, de cada resultado pra cada... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Acertando controle, runas adicionais, prestando ajuda. Limite, grau, caso de crítico, ok. Nível de controle é aqui, ó. Como se fosse uma runa. Não, runas adicionais. 5, adiciona 5 a dificuldade. Tá? Então vamos lá, vamos botar uma penalidade de 5 para cada alvo adicional. Então escolhe um alvo primário, cada alvo adicional. Então a gente vai reduzir de 5 do total. E aí o total que der ali vai ser o que você vai dar pra cada um. Então vamos supor, ó, você tirou 43. Quantos alvos são no total? Nossa, ia dar 3. São 4 no caso. Tá vendo? 4 alvos, então são 3. Então tira 15. 43 menos 15. 28. Então vamos lá no 28. É, ia sair de 15 D10 pra 8 D6. Então são 8 D6 pra cada um. O que é bastante. É bastante, é ponto pra caralho. É uma bola de fogo. É uma bola de fogo. Então vamos lá, vamos dar aqui 8 D6. Tá porra, velho. O cara tá tirando racha, velho. 22 pontos de vida temporária. Não deu muito, não. Quer gastar um ponteiro que rola? Você só tirou 1, 2 e 3 no dado. Deu bem bosta essa rolagem, hein? É verdade. Ah, mas eu rerolaria os D6? Os D6. Primeiramente, eu não vou fazer nada com meu ponteiro arco mesmo. Ou, se você quiser, você pode rerolar o teste, né? Também. O teste não compensa, eu tirei 17 já no D20. É, não vale a pena. Ah, já melhorou. 26. É a média, né? É a média. Então, o que vai ficar pra cada um aí? Então, 26 pontos de vida temporários pra cada um. Bom, foi muito bom. Movimento, ação bônus? Já me movimentei já. Já nem vi onde você foi? Você sumiu! Garota, você sumiu. Pra onde que tu foi, menina? Achei. Vou dar um rolê mais pra baixo aí. Ok, joia. Então, Celerim. Opa. Tá, eu vou... Tá, eu consigo ver eles. Eu não quero ficar tomando aura não quando eles voltarem. Tô bem de boa. Vamos ver pra cá. Pra cá. É 3 metros, né? A aura deles. A aura deles é 3 metros. Pra cá. Isso, nossa, você tá vendo, né? É, não, a aura me confundiu. Pra mim ali era tudo terreno. Agora que eu vi que é uma parede ali. É, tem uma parede. É, deixa eu desligar essa outra. Desligar essa outra aura grandona aqui de vocês. Não tem como deixar ela transparente, alguma coisa assim? Ela não fica, não tem um controle de transparência dela. Infelizmente. Mas eu tô aqui, ó, em cima da estátua. E aí eu vou preparar a ação. Quando eles voltarem, eu vou usar... É uma magia aqui, peraí, deixa eu ver o nome da... Eu esqueci. É... Corrente de Relâmpagos. Vai pegar nos três aí. Joia. Pronto, agora sim, a hora da Lisbeth bonitinha aí. Acho que é só pra você a hora da Lisbeth. Corrente de Relâmpagos. Pera aí, corrente de Relâmpagos? Como assim? Mas eles estão no Planetério. É aquela... Sim, a hora que eles voltarem. Ah, você vai preparar então. Ok. É, a hora que eles voltarem, eu vou estar com corrente de Relâmpagos. Toph, você? Sou idiota. Eu percebi que os meus aliados estão preparando ataques para eles quando saírem do Planetário. Sim. Certo? Sim. E você tá vendo eles, Toff, dentro do Planetário, eles estão olhando assim e acompanhando os movimentos de cada um de vocês. Você vê isso, Celerin, você também vê isso, Celerin. Tá. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero combinar uma habilidade que eu tenho, que chama Travessia Espiritual, junto com o ataque. Uhum. A travessia espiritual consiste em eu abrir uma fenda em qualquer espaço para poder ter acesso, seja no mundo dos sonhos ou no planetário, enfim, em outros planos. Eu consigo romper o tecido da realidade para poder atravessar. O que eu quero fazer é como se você fizesse Dimension Door, né? Portal. É, o que eu quero fazer é estourar uma bola de fogo para poder romper isso daí e acertar eles lá dentro. Ao mesmo tempo que eu vou mostrar para meus amigos onde que tá essa esse tecido rompido para eles poderem dar o ataque deles. Entendeu? Tá, entendi. Não sei se é possível. Como é que é o nome desse negócio aí para... Travessia espiritual. Travessia espiritual. Eu tenho travessia espiritual e regência espiritual. Qualquer uma das duas eu consigo de forma... grotesca falar, acertar os bagulhos do plano espiritual. A minha única pergunta é se dá pra fazer isso tudo numa ação só, entendeu? O que é ação, o que é ação bônus? Não, a minha ação é a bola de fogo. Isso aqui meu é talento, tá ligado? Tá, tudo bem, talento. Beleza. O talento ele consome uma ação padrão, uma ação de movimento. Não fala nada, completa. Fala a qualquer momento. Mas o que fala? Então deixa eu ver aqui. Fala que eu posso usar, ó, tem a travessia espiritual, que eu posso fazer isso a qualquer momento, e a regência espiritual. Mas a regência espiritual, se eu for fazer alguma coisa com os espectros que tiverem em outro plano, aí eu preciso fazer uma ação, tá ligado? Só que no caso, eu quero usar a bola de fogo pra dar o dano em alguém, né, no caso deles que estão lá do outro lado, ao mesmo tempo que eu abro essa barreira pra vocês atacarem também. Tá ligado? Você só viaja livremente pelos planos sem gastar energia. Ó, rasgar o tecido da realidade é simples, não requer teste. Aí no caso, como eu não tô usando ela pra atravessar, eu tô usando ela como um atalho pra um ataque. Sim. Tá ligado? É uma ação. Que o que você falou lá, interagir com pessoas de outro plano é uma ação, não é? Então, mas eu não tô interagindo. A minha ação vai ser me aproveitar disso daí com a bola de fogo, tá ligado? A bola de fogo vai ser como se fosse a faca rasgando o tecido. Tá ligado? Que é o véu do planetário. O seu movimento é livremente, você falou? É sim. Simples, não requer testes. Se não requer testes, não gasta ação. Tá, então basicamente isso. Você pode ir pro planetário, jogar uma bola de fogo e voltar. Isso é de então, boa. Ok, mas a minha intenção é estourar uma bola de fogo no plano físico pra meu talento abrir essa barreira, romper o tecido da realidade, pra vocês conseguirem ver eu atacar eles, tá ligado? Pra vocês fazerem um ataque, entendeu? Surpreender eles, tipo um planetário, sacou? Uhum. Então, dá pra você levar todo mundo pro planetário. Rasga, todo mundo vai pro planetário. A fenda se fecha, e aí vocês ficam no planetário. Depois, na sua próxima ação, você pode trazer todo mundo de volta pro plano físico, entendeu? Eu posso fazer então com um ponteiro eco, usar meu ataque, abrir o tempo suficiente essa fenda para meus amigos darem um ataque e depois ela fecha na hora que eu terminar meu ataque junto com eles. Gasta seu ponto heróico, então dura até o começo do seu próximo turno. A fronteira entre o plano físico e o etéreo desaparece. Beleza. Então todos meus aliados vão conseguir, certo? Sim. Beleza, então. Pessoal, se preparem. Vou abrir uma fenda no plano etéreo para que vocês possam atacá-los. Tudo bem? Beleza, manda bala. Já, eu vou estourar uma bola de fogo pra pegar eles. Aí, tá. Certo. Cadê o outro? Tá faltando um. Ah, tá aqui. Eu vou jogar mais ou menos aqui, onde a Lisbeth tá. Que é o certo. Que pega eles, tá? Ok, pega todos eles. Eu vou estourar uma bola de fogo obliterante, tá? Com dano máximo e duplicado. Então são 8. 8 de 8, 8, né? Vezes 8. Isso. 64. É de 10? Deu 8, não? Então, deu 8. É, deu 8. Então é 8. 8 vezes 8. Mais o dobro disso. Mais o dobro, não, mais a metade. 124. É, metade? É. Eu duplico esse dano, tá ligado? E o segundo dano vem pela metade. Tá, então o primeiro dano é cheio. Mais 32. Isso, o primeiro dano é cheio, o segundo é metade. Então, 96. 96. E eu tenho direito a meus testes de reflexo, certo? Isso. É, destreza. Então vamos lá. Vamos jogar pro 2, 3 e 4, na ordem. Eu só preciso ver um negócio, mas já falhou já nesse 31. Eu só preciso ver um negócio que como é conjuração. Quer ver? Caramba, falei em todos. Que falhou. Podre. Que eu lembro podre, que tinha um negócio de magia de evocação que eu ganhava um bônus. Não lembro o que era, acho que eu ganhava mais dano por evocação. Você lembra, Gui? Você soma inteligência no dano. Isso, obrigado, Gui. Essa fita mesmo. Então você vai somar duas vezes a inteligência. Não, uma vez só, é uma magia só. É uma magia só. É, mais 8 então. Deu quanto? 96? Mais 8, 104. 104 de dano obliterante já. E a dificuldade é 32 do meu teste. 104? Por que 104? Ah, tá, porque tem o do Celerim junto ainda, né? Não, o meu não, mas ele somou 8 de inteligência, porque ele é evocador. Quando eu tenho magia de evocação, eu tenho um bagulho de inteligência. Entendi, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Ok, então mais 8 aqui de dano em cada um. Ô burro! Nossa, tá lerdo o Roll20 aqui. Tá, então o que acontece é o seguinte: a Toph, ela fala isso pra vocês e ela lança uma esferinha que vai até onde a Lisbeth tá e aí ela explode, abrindo, deixando um buraco onde a Lisbeth tá pra não ferir a Lisbeth. Explode e aí vocês veem, quem não tava enxergando vê as criaturas elas sendo atingidas por aquela aura de energia negra obliterante da Toph. Vocês que enxergam o plano etéreo, vocês veem, a impressão que vocês têm é como se um vidro se estilhaçasse diante dos olhos de vocês, despencasse no chão, certo? E aí vocês veem com clareza, não mais como um fantasma embaçado, a figura desses espectros. Porém, esse vidro que se estilhaça, ele começa a se reconstituir pouco a pouco, assim, de baixo para cima, diante dos olhos de vocês, tá? Então não tem mais fronteira entre os planos físico e etéreo agora. Terminou, Toph? Vai se mover? Vai ficar? Terminei. Não vou me mover, não, já. Então, aliás, eu tô sozinho aqui. Eu acho que eu vou ficar aqui no meio entre meus aliados. Beleza. Então vai ser a vez dos caras. Trigger pra mim e pro Grial? Sim. Isso daí sim. Foi pra vocês atacarem. Sim. Né? No que a Toa faz isso, revela as criaturas ali. Da maneira como vocês estavam esperando, então podem fazer suas ações preparadas. Eu faço o Geo Veloz. O Jeff, a barreira da Lisbeth ainda tá aí, né? Barreira da Lisbeth tá. Então eu vou ter que descer pra atacar eles. Vai ter que descer ali e ficar 6 metros de altura no mínimo, né? Mas eles estão no Planetero. Isso não tem nada a ver. Não, não tem mais Planetero, não existe mais. Até o começo do seu turno não existe mais. Vou atacar uma flecha em cada um. Ok. O meu Jeff é 89. 39, ele ignora esse 45, é só 89. E CD 34 de destreza. 41 erra também, né? Todos eles, né? É corrente. 41 erra também. Uhum. Ih, errei tudo, Jeff. Caraca. E é isso. Caraca. Você mas você tá. Você tá atacando. Tá atacando do alto, não tá? É, tem mais um ataque aí, né? Ele já tá com vantagem, Jeff. Já tá, né? Ui, nossa. Oh, esse acertou. É, tem um que acertou. É crito. Isso e mais 21, que você ainda tem o meu magia. Em quem que foi esse último aí que acertou? Tem que ser num dos dois aqui embaixo. Mas aí pingou no 3. No 3, né? Beleza. E quem que vai perder o turno, Ariel? Quem não agiu nesse turno ainda foi o Murin. Qual dos espectros perde o turno? Pera aí que eu tava falando mutado. Desce aí mesmo que eu acertei, Jeff. O 3, né? Então... É, vai catar cavaco. Já acerta a flecha e já fica meio tonto. Beleza. Você penetra ali na barreira da Lisbeth e dispara aquela saraivada de flechas. Elas vão fincando no chão, tá? Passando, resvalando nos corpos deles. Tá batendo e ricocheteando. E aí uma única flecha atravessa esse espectro aí. Quando atravessa ele, você vê ele se contorcendo, tremendo tudo, como se ele tivesse sido eletrocutado. Certo? E ele fica ali, ainda tendo espasmos. Só que a flecha, ela se perde. Você não vê a flecha chegar do outro lado. A flecha é completamente desintegrada. Então, vamos lá. Ele tomou... Deixa eu botar o daninho nele aqui. E passa vez. É isso, mais 21... E aí faz o teste para as criaturas da corrente. Sim. 30 aí? 4. 34. Ou toma 89 de dano. Destreza. Primeiro. Vou na ordem de número. Passou. Deles, né? Passou. 3. E falhou? É, o 3 foi de vá, né, já. A vida dele. E o 4? Ah, o 4 eu vou gastar um ponto heróico pra ele passa. Beleza. Joguei um D6, tirei 1. Então, metade no 2 e 4 e o 3 inteiro. Tá, o 3 ele morre. Quando você dispara ele tá ali chacoalhando ainda. Dispara o relâmpago nele, tá? E aí você vê, é como se ele explodisse no ar. Os pedacinhos dele voam em todas as direções. Só que não chega nem a se afastar meio metro dele. Os pedaços já desaparecem completamente. Quanto que era o dano mesmo? É 89, o 89. Total. Tá, então vai ser 44. Metadinha. Caramba, estão conseguindo vencê-los. Bom, tá, vamos lá. Começando... Tá, vocês não começaram o turno... Não, vocês não começaram, mas todo mundo entrou. Foi a primeira vez no turno que vocês entraram na hora quando só a Toph quebrou. É, só não, eu quando e a Toph quebrou a barreira. Só eu que não. Você não. A Toph toma duas auras. A Lisbeth toma duas auras. O Griel... A hora deles é 3 metros, só. O Grial toma uma hora só. Então vamos lá, Toph e cara, Lisbeth. Agora quem foi atacar? Vocês vão tomar isso aqui de dano de frio. E Griel, você toma isso aqui de dano de frio da hora deles. E aí finalmente a vez deles, né? Isso. Sem teste. É, sem teste. Não esqueçam de tirar do escudinho temporário que eu fiz aí em vocês, hein? É, não esqueçam que vocês têm ponto de vida temporário que a Siri deu. São 26. Bom, vez deles. O que vocês veem é o seguinte. Eles começam a se regenerar. Do ataque da bola de fogo que a Toph deu, seus relâmpagos, Celerin. Que... assim, como se fosse um pano esfarelando, né? Começa a se reconstituir cada um deles. E aí eles vão atacar. Não tem mais planetário para eles se defender. Eles vão simplesmente atacar vocês. Eu vou bater um deles. Vai bater no Griel, eu acho. No Griel é zica, hein? Tem que voar alto, hein? Eu ganho... eu saio lucrando mais se eu bater aqui, ó. Na Toph. E aí, se der um joga, meu, se der meu 3 passar, eu posso bater na... na Lisbeth no Murin. Na Lisbeth no Murin. Na verdade, eu vou bater tudo na Lisbeth. Que ela, essa desgraçada, fez essa aura aí brilhante. Então, vou atacar tudo é nela. Eles fizeram um teste pra entrar na aura dela? Eles já estão na aura dela, né? Ah, tá. Não, eles ficam ofuscados então, automaticamente. Estão cegos, na verdade. Então, eles atacam com desvantagem, então, né? Tudo com desvantagem. Beleza. Deixa eu ver se eles têm algum sentido. Ah, eles têm visão no escuro, visão da verdade. Visão da verdade não visão protege verdade. Cegueira, né? Não impede cegueira, então se fuderam. Então é, vai tem lá. Que ser por som ou por terra. É. Então desvantagem. Puta que zica, hein? Então vou bater. Eu vou bater nessa filha da mãe que me cegou. Então. Tome aí, Lisbeth. Primeiro ataque. Nossa! 45. Bem, acertou, né? Ah, tá dando bem o dano, hein? E aí o segundo ataque. Na Lisbeth também. Do segundo, né? Acertou, Lisbeth? Acertou os dois. Passou. Não, passou por 5. Só 35, então superou por 5 pontos. Então eles vão atacar agora a Toph. Ó, então você tá tomando só o dano necrótico aí, tá? 31. Já tá obliterando, foda-se. 31? Isso. Isso. Então agora ataque na Toph, que é quem tá adjacente. Eles passar incorpóreo. Passou por dentro da Lisbeth, vum, foi na Toph. 43 errou a Toph, né, Toph? E agora? Parou de atacar, agora tem o segundo. Errou. Puta que pariu. Não, não, não. Puxa cartinho, caralho. Eu vou jogar um ponto heróico aqui e rerolar essa bosta. Toma um crítico no meio da sua moringa agora. Ah, puta que pariu. Ok. As cegas ali, eles tentam ferir vocês, né? Conseguem atingir a Lisbeth, atravessam o corpo da Lisbeth, vão em direção a Toph, tá? Só que eles estão a cegas, sem enxergar direito a Toph. Você não tem dificuldade pra se esquivar dos ataques deles. Poxa, eu já fui cego? A cega tá dando cego. Oh, o Murin também tá mudando de frio, né? Eu falei. Não, o Murin e a Toph. Falou. Falei, né? Então tá. Então... é, o Murin tomou duas aulas. É. Então você, Murin. Não, o Murin tomou uma. Eu e a Lisbeth tomamos duas. O Griel tomou mas uma. Mas o bichinho andou aqui agora pra bater. Ah, então tomou. É. Então eu rolo de novo aqui o dano. Então toma isso aqui de dano de frio, Murin. Ele vai aí jogar a aura dentro de você. E mais 25. 41. E aí você reduz aí, se você tiver. fúria. Então vai lá, Murray, é você. Você provavelmente está mutado, que eu não ouço sua voz. Não, não tá mutado, não. Tomei 16 mais 25? É, total 20. Isso. Então eu tô com um pontinho de vida temporária. Oh, salvou esses pontos de vida temporária aí, hein? Eu vou dar um ponto de inspiração pra você, Siri. Ele deu um pra Toph quando ela desfez o planetário e deu um pra você pelos PV temporários, que ajudou pra caramba. Foi bem criativo. Ô Jeff, ó, vou movimentar aqui. Na verdade, eu vou vir aqui, ó. Vou movimentar pra cá. Ok, aí vai tomar um ataque de oportunidade ele... desse aqui. Nossa. E começa de novo tudo aqui a sequência de ataque. Sim! Só um sobe, não é dois. Não, é só três. Se não acertar, não, errou. Ele errou você. Errou. É que se acertasse se você ia pra top e depois ia pra Misfit. Ah, se tá. Eu tiro um crítico agora, eu racho o bico, cara. Tirar acima do meu, tem que tirar 55 pra passar. Eu só preciso tirar um 20 no dado. É moleza. Pegou, tô... vou atacar esse Chongo aqui com vantagem. Esse Chongo é seu, ô! Vai atacar o aliado mesmo? É isso mesmo? Esse aqui, ô Chongo! Não esse. Você piscou em cima do dragão, caramba! Quem piscou foi a Tamiris, ela que é o verdinho. Ah! O dragão fica aqui. Filha da mãe tá confundindo aqui. Tô montando é meio de eu campo. Eu tô tirando pra não confundir as pessoas, eu tô tirando do meio do combate. Tá. Ah, então tira a barra de vida desse orc aí. Primeiro. Mas esse orc que tem barra de vida é o Murin. Ah não, o outro lá também tá com uma não, barra de vida. É? Mas que 35. Porra é essa? Não, ele não tem barra de vida, é a Sierra que tem. Ah, é a Sierra. Minha, cara. Aí. É. Não acerta, né, Jerry? Como é que é? 35 não. Não. 35 não acerta, né? Não tem mais bônus. Não acerta. Então, um segundo ataque. Crítico. Ainda não acerta. É, mas... É. É, crítico, mas não acerta, beleza. É uma ameaça de crítico. Não foi 20? É, não foi 20. Pô, não foi 20. Se quiser, hein? Ó, se eu quiser. Vamos parar, né? Já que não passou da CA dele. É 46, eu acho, a CA dele, né? Por aí. 48. É só com 20, você acerta. Acabou? Acabou, já dei meus dois ataques. Ah, tá. Eu tava esperando aqui. Você podia falar, encerra o meu turno, né? Bom, beleza. Não, valeu. Já que não acertou, paciência, né? Pode ir. Então, vai lá, Griel. Vou atacar os três duas vezes, cada um. Só tem dois agora. Só tem dois, Griel. Xizinho, morreu. Ah, tá com xizinho aqui. Assustado. Ele morreu mesmo, então? Não, morreu. Tranquei ele fora. Então, duas vezes, cada um. Não, mal ok. Não vou ficar rolando teste de morte pra monstro, não. Não. Não. Encerra meu turno. Oh, beleza, vai disparando as flechas ali neles. Chega... Algumas chegam a resvalar, só que a flecha ricocheteia. Outros ele desvia assim sobrenaturalmente, parece que ele prevê o ataque de vocês vindo. Como se eles soubessem que local que vocês fossem atingir, como se fosse um cavaleiro de ouro. Então é a Lisbeth. Lisbeth. Primeiramente eu tô morrendo aqui, então eu vou usar a cura pelas mãos. E o que é muito bom. E bônus action, eu quero usar o voto de inimizade. Que é... Oi? É, tô de mal. É o famoso tô de mal. Aí eu faço o voto de amizade. Eu falo, eu te repreendo, espírito do mal. Aí eu ganho vantagem na jogada de ataque. Mas contra qual? Qualquer um, na verdade. Eu tenho um minuto pra usar isso aí. Olha que beleza. Mas são criaturas que eu posso ver até 3 metros. Então... Fecha esse livro. Então maravilha. Então se curou e ganhou vantagem pra próximos turnos, né? Isso. Cura seus PV aí. Então... Ele tem até 150 pra curar. Aí você tem que decidir como vai ser. Se ele... Olá. Não sei, mulher, tem que ver com o Runt lá. Ele tava conversando com o Runt. Eu vou curar a galera. Ok. Quem tá mais ferido, a Toff e a Lisbeth? Mais a Lisbeth, né? É, a Lisbeth tá se curando, só que ninguém sabe ainda quanto. É. Você vai conseguir curar quanto aí, OD? Vou curar 90. Ah, vai ficar tá full tudo, então. É tudo? Vou curar tudo, é. Então eu vou curar a Toff ali. É, vai ficar full porque perdeu o PV, né? Máximo. Faz parte. Um momentinho. Vamos ver. Caralho. Curou a Toff então? É, eu vou curar a Toff. Vou lançando aqui. Tem mais ações depois disso? Não, eu só tenho action. Tá. Você curou isso à distância ou você entrou lá? Não, à distância. Ah, tá. Tudo eu dali onde eu tô. Com runa da vida, tá. É, eu curei com a runa, não vou nem até lá. Ok, beleza. Joia. Bom, você usou runa duas vezes, né? É, uma constituição eu já rolei, eu vou rolar outra agora. É, não se esqueçam de minhas constituições, seus pilantras. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, é, fica tranquilo. Não esqueço aquela sopa que vocês tomaram de graça. Quando você sofrer dano de qualquer fonte, você pode reduzir. Ah, tá. Entendeu. Bom, ser então invoca a runa da vida. A aura de vida flui da mão dela pra Toff e restaura a vida da Toff. Ao mesmo tempo que a Lisbeth tá ali se curando e se prepara pra contra-atacar os inimigos. Celerin! Você está no limiar. Tá mais pra dentro que pra fora, né? É, eu medi ali e deu 6 metros certinho. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Tá. Eu vou usar o Vitor Dissonante nesse daqui embaixo, ó. Tá, Badató. Ok. Ele vai ouvir gritaria na mente dele. Como se fosse uma guerra. Deixa eu ver, usar acho que como terceiro nível. Que tá bom. Deixa eu ver. É. Legal que ele não deixou isso pro meu nível. Mas aí eu somo. É 50. Barra R. 2D8. Deu 64 de dano. Dano de sabedoria. Que tipo de dano que é? Embora seja um dano psíquico, ele entra na mente, mas ele vai dando um choquinho no cérebro. É elétrico. No cérebro, então. É elétrico. Ok. Você entrou sabedoria. Opa, não é com desvantagem. Pegar o valor da esquerda, 35. Não, e do metade. Segundo, sabedoria. Não, é só um. É só pega em um. Ah, tá. Beleza. Deu sorte, então ele ia sair correndo aí e tomar o ataque da Toff. Quanto que deu o total de dano? Era pra ser 64, então 32. 32. Caramba, tá quase, hein? Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver se ele não é imune a isso. Tá, não é imune não. Não é imune não. Esse aqui ele é bem bostola. Ah, eu vou gastar 2 pontos de feitiçaria e dar um cantrip na cambona. Ok. É difícil acertar, mas vamos tentar, né? É. Opa! Cuzão. Cuzão. 46, não acerta. Tá, eu não rolo nada, né? Você que vai dar o dano aí. Isso. Shocking Bolt. Só tem que lembrar de ignorar o dano do manto do cruzado, porque não é um ataque de arma. É, não é de arma. É só jogar... Então é só o de baixo, 61 e 74. Nossa. Ok. Porra, foi bem pra cacete. Cadê? É. Aqui. E um disparinho ali. Você faz o sussurro ali, e aí você vê ele levar a mão à cabeça assim, como se estivesse sendo afetado pela sua voz, e aí você dispara o raio nele, puff, ele explode e já se desintegra no ar. Ok, restou um inimigo. Vai se mover ou vai ficar, acelerinho? Ok. Ok, então Toff, você. Eu. E aí, o que acontece? Chegou na vez da Toff, a fronteira do plano etéreo e do plano físico, né, do plano do abismo, se refaz. E eu vou jogar um D20 aqui pra saber se ele tá no etéreo ou se ele tá no plano material, no plano físico. 11 ou mais, ele tá no etéreo. Nossa. 12, ele tá no plano etéreo. Siri, Celerinho, vocês em se recompondo aquela membrana como se fosse um vaso de vidro, uma vidraça, se reconstituindo diante dos seus olhos, e aí o espectro ele fica esfumaçado, assim, como se ele tivesse borrado. Lisbeth, Murin, vocês deixam de enxergar ele, você também, Griel. Quer dizer, o Griel não tem certeza se tem visão da verdade ou não, né? Se comer na dúvida. Mas enfim, ele tá no plano etéreo. O que você faz, Toff? Eu. Eu tenho que entrar no planetário pra poder catar ele no soco, né? Aham. Uhum. Sim, senhor. Sim. Essa aí que toma dano da aura. Então. Aí o problema é se eu entrar, eu vou tomar dano da aura. Isso que é foda. Né? É 4 de 10. 4 de 10. Ué. Caramba, eu apaguei o bichinho aqui. Morreu e arrancou ele da iniciativa. Essa antes quem era o original. É. Lisbeth. Descobrimos quem era o original. Segura meu kimono. A hora que você sentir que eu preciso, você me puxa de volta. Ouviu? Não pega nada que eu tô ouvindo. Eu não tô entendendo direito, sabe? Você tá mutado do lado dela, caramba. Segura meu kimono. Segura meu kimono. A hora que você sentir, você puxa de volta. Você vai saber. A hora que eu falo isso, Jé, eu dou um passo pra dentro aqui, ó. Pode montar de novo. Eu dou um passo pra dentro aqui, ó. Vou lá, fico cara a cara com ele e solto uma rajada de golpe nele. Ok. Então você vai pro plano. Você pode transitar livremente, né? E meter porrada no bicho. Eu vou jogar com ponto aqui. Vamos lá. Não, eu vou gastar aqui e vou rerolar meu ataque e ficar com o segundo valor. Ok. Bateu o bagulho, virou 20. Que não no D12. Fila da puta, só comigo acontece isso, velho. Jogou o D12 pro 1 e jogou no outro 8. Caralho, você é a única pessoa que consegue quinar dado no Roll20, cara. Sim. Tá, você vai desferindo aqueles golpes, ele vai se esquivando com uma agilidade similar à sua, como se ele conseguisse prever cada um dos seus ataques. É, esse droga. É só o primeiro, né? Você tem mais. Eu tenho mais 3 ataques ainda. Ah, caramba. Achei que fosse tivesse tudo. Então vai. Não, ainda não. Eu já cliquei, então já. Ah, tá. Vai errar todos, né? Não queria falar nada. Vai errar todos, mas tudo bem, né? Já foi todos? Tem mais um? Tem mais um ainda. Nossa. Eu já tinha clicado já. Ah. É. 19 e 18. É, quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Bosta. Na trave. Toff, você vai batendo e vai esquivando. Você percebe que os seus ataques vão ficando mais rápidos, tá? Mais rápidos do que ele. Você quase chega a atingir ele, mas não atinge. Ainda é cavaleiro de ouro. Bosta, velho. Cara, cavaleiro de ouro com a Sáfuris. Se eu tivesse acertado. Você não pegou ainda o sétimo sentido. Bom, se eu tivesse acertado, era tudo dando dobrado, velho. Ok. Aí agora você me puxa. Lisbeth, puxa! Bom, antes da Lisbeth te puxar, né? Como acabou a barreira no início do seu turno, né? E aí você foi pra bater nele, você entrou na hora dele. Então toma 4d10, dando de frio. Você é 8. Eu, né, amor? Não, mas a Nesbit vai tomar também agora. Aê, Toff, toma aí, 22 de dano de frio. E a vez do bicho. Já tomei, já. Lisbeth puxa o kimono da Toff de volta, né? E aí, vez do bicho. Ele se manifesta no plano físico. Murin e Lisbeth, vocês tomam 4d10 de dano. O bicho vindo. Ele surge. Olha o bicho vindo. E aí, obviamente, né? Eu vou bater na Lisbeth, que tem a classe de armadura menor, né? E ele tá. Ele volta a ficar ofuscado. Ah, ele volta a ficar ofuscado, é verdade. Filhos da mãe. Filhos da mãe. E vai tirar 9 no D10. Vou atacar com vantagem, com desvantagem. Ai, que lixo. Então tô com 7. Foda-se. O ataque é no Murin. Ele lá meio desengonçado, sem conseguir enxergar nada, ofuscado, vira e vai na sua direção do seu rosto, Murin. E eu vou tirar 2d20 nessa porra desse dado agora. Três e quatro. Ah, filha da puta, que nó também aí, hein? Sacanagem. E no outro umas 5 vezes, né? Tá, ele passa assim longe do seu rosto, Murin. Mas ele ganha PV. Opa. Ele ganha PV. Eu dei PV pro Murin aqui, sem querer. Eles têm regeneração. Ah, tá. A hora de frio dá regeneração pra eles. Porra. É. Tá. Você, Murin. Tá, Jeff, vou dar... Ah, peraí. O D20 do cara pra ver se ele vai planetário ou não. Não se vai. Fudeu. Continua no plano faleceu. Físico. Tá, vou jogar a minha ação bônus. É a chance de vocês, hein. Sai, Siriri. Nele. Caso eu não consiga. E eu vou... Ah, pera aí, rapidão. Só deixa eu confirmar um negócio aqui. Não é esse. Cadê? É esse. 3d6 de dano. Também não é esse. Vou atacar normal, Jeff. Ok. Tá, 40. Como eu errei, eu vou usar meu Epic Boom meu. Só deixa eu achar ele aqui. Ó, vocês estão esquecendo de usar os aliados, ó. Na verdade, deveria ser 43, ó. E quem usar esse cara aqui, ó, tem mais dois nos ataques também. Vocês estão moscando. Ó, tô usando... Ah, não vou ficar lembrando vocês, não. É culpa 42. É, mas poderia ter acertado um monte de outros ataques, né, lá atrás. Eu não vou ficar lembrando ninguém, não. Tô usando esse aqui, que quando eu erro um ataque, eu posso escolher atingir o alvo. Como escolho atingir o alvo, eu uso a luva, então eu atinjo como crítico. Beleza. Considerando o ataque como crítico. Filho da mãe. Gostei muito não, mas tudo bem. Tá, deixa só. Ô, Jeff, só uma dúvida também. O ataque do meu aliado no crítico, ele fica igual ou ele também entra como crítico? Crítico você dobra a quantidade de dados de dano jogados, né? Sim. O do aliado também vai fazer a mesma coisa ou não? Também. Só não dobra o que exige saving throw. Isso. Então, pronto. Então... que eu acho que não vai ser... Eu vou ter que jogar o dado de novo, né? Tem que jogar o dado de novo. É porque como aqui eu tô usando habilidade, então ele não vai usar o crítico. Joga um ataque que eu jogo crítico. Então tá. Ó, joguei o dano. Então calma aí que eu vou somar aqui os dados. 4, 7... Ó, peraí, pra ficar mais fácil pra você, eu vou ver aqui, ó. São 7d6. São 4d8. Como é? 2d8. É menor que 2. Se você pôr setinha pra cima, ele repete a última macro. E o. Ah, não, mas você vai repetir a última que você rolou. Do meu aliado, ele é 3d6. Tá. Porque eu rolar aí de dado, só falta o 3d6, que eu só vi depois. É o que tá rolando, acho que tá. Tá, mas quais são os tipos de dano aí? É tudo fogo e cortante, Jeff. Qual que é fogo e qual que é cortante? 2d8 são cortante, o resto D8 é fogo. 2d8 é cortante. Não, os d8 é cortante e d6 também. É, 2d8 e os últimos 3d6. Então cortante, o resto é fogo primordial. É. Então, ó, 12, 24 cortante e o resto primordial. É, porque tem aqui, ó, esses 19 aqui primordial, porque ele não é o... Já. Ah, tem o negócio do dado por causa da aura e o... E a maldição que dá 2d8 de dano. Ô, Murin, o que você tinha no vermelhinho aqui? No círculozinho vermelho? Era a minha vida... É que eu inverti, Jeff. Aqui no vermelhinho... Era vida temporária? Máxima. Não, no vermelhinho eu tava com a minha vida máxima. Ah, qual que é a sua vida máxima? Corrija aí que eu descontei ponto eu de vida do... Eu tava com a vida que eu tava perdendo. E no eu descontei... eu tava com a vida máxima. Corrija aí que eu descontei vida sua, não do bicho. Cliquei na miniatura errada aqui. Foi mal. Eita. Ah, o bicho tá com bem pouquinho barriga, PV. Eu inverti, eu joguei a vida máxima no vermelho e a vida que eu tô perdendo no verde pra cair na barrinha. Não, foi mal. Eu me confundi aqui, tô bem pouquinho. Legal, Murin, na hora que você desfere aquela machadada com tudo, atravessa o corpo dele, ele pega fogo, assim como se você estivesse incendiando querosene, sabe? De lampião. Tá? E isso desintegra ele completamente. Finalmente vencidos. Ok. Fim da cena. Os inimigos, eles são derrotados. Os quatro espectros, eles desaparecem como que obliterados, tá? A menina monstra, ela fica caída lá no chão, sem vida, sem esboçar qualquer reação. O olho escarlate da metade monstro dela perde completamente o brilho, fica totalmente opaco, tá? E a menina ainda preserva aquele ar pueril dela, mas os olhos dela também já não tem mais brilho. Vou desmontar sua redoma aqui, Lisbeth. E o que, que vocês vão fazer daí pra frente agora? Eu só não tô entendendo, mano, o dano que... Bom, gente, eu vou... Jeff, quanto de dano você tirou meu aqui? A gente vai finalizar já também, Ariel. Como é que é? Quanto de dano você tinha tirado meu aqui? Ah, peraí que eu vou computar aqui, contar de novo. Tá, eram... 128... Mais 34, mais 19... Ó, eu tirei 181. Tava 89, então é 89 mais 181. 89. Bom, gente, até semana que vem, gente. Falou, Ariel. Até semana que vem. Beleza. Tchau, tchau. Corrigi. Beleza, então. Bom, quase na hora da gente parar também. Vamos lá, gente. O que vocês pretendem fazer a partir daí? Ah, eu pretendo achar o caminho. Pretendemos seguir, mas agora com mais cautela para as armadilhas. Já que nós sabemos que... Ok. Estamos cheios de surpresa aí. Eu gostaria de usar o sentido divino para ter mais ou menos uma ideia do que vem pela frente. Sentido divino. Tá. Joga no chat aí para eu ver como é que eu vou responder isso para você. Enquanto isso, eu vou revelando as áreas aqui pra vocês. Aqui já tava aberto, né? Pra vocês, já. Isso aqui também, né? Não, o corredor tá tudo aberto. Tá. Só uma perguntinha antes. Aham. Pessoal, vocês aceitam deixar o Dragonborn como sendo um aliado do Grial? Pode ser, não tem problema não. É uma boa. Por mim, tudo bem. Então tá, eu já nomeei aqui na ficha dos bichos de quem são os aliados. Legal. Puta, é bom, hein? O Grial vai dar ataque furtivo todo turno, né? É a única, assim, que aproveitava do ataque de arma, né? O Murren já tem o Orc. Aham. Uh-huh. Você tá com qual, Siri? Com o Kurama ou com o Kurt? Tô com os dois. Vocês podem ficar com até dois. Três bichos, tá? Até três? É. Ah, então beleza. Tem três aliados, vocês podem ter. O elfo tá dentro do plano, né? O elfo não quis lutar. Então eu vou anotar aqui só no nome do Kurama. Só pra lembrar. É elfo, né? Fazer o quê? Beleza. Lembrem dessas coisas, tá? E vocês podem ganhar novos aliados conforme forem avançando. Meu aliado, ele dá bônus de ataque? Isso que eu não... Dá mais 3 no bônus de ataque. Depende do aliado, né? É. Não, o do Murren dá. O do Murren dá. Interessante. Bom, legal. Então descrevam pra mim o que vocês vão fazer. Ah, vamos achar o caminho. É só isso? É, vamos ter que achar como é que a gente vai passar lá pra ir pra capela. Você já andou lá pra frente, né? Já andou lá pra frente, levou o NPC junto. A Toff tinha um mapinha. Né? Opa. Isso aqui não era pra vocês verem tudo. Tá, Dani, essa porta aqui tá aberta. Essa porta aqui está aberta. Bom, a Lisbeth jogou aqui o sentido divino. Celestial, corruptor ou morto-vivo? Caralho, o que é corruptor, hein? É... Mentirosos. Político, político. É infernal, amor. Político. É demônio de Abyssai. Ah, tá. A Galápagos também traduziu assim em algumas partes. Certo. Qual que é o raio? 18 metros, né? É só pra ver se tem alguém escondido no quartinho, né? Onde que você faz isso, Lisbeth? Só pra eu ver contar esse raio dos 18 metros aqui. Até o final do seu próximo turno, né? Certo, deixa eu ver. Que direção que vocês estão querendo ir? Vocês pensam em algum lugar específico? Pra baixo? É, pra baixo. Já botei aqui os 18 metros pra vocês saberem até onde você alcança, Lisbeth. No momento que você fizer. Vai ali onde tá a Siri, né? Que ela já tá ali perto do trono. Aí você consegue ver o que tem na sala escondido, ver se alguma coisa, né? Eu mutei? Não, você está desmutada. Como é que porra? O negócio não revela a área. Hoje é. Hã? Ah, agora foi. Essa porta que tá. Tá fechada. Não, tá aberta. O Morin tá lá dentro com os espectros. Ah. Tá. Ó, essa porta aqui está aberta. Tá? Essa aqui está aberta. Certo? Vocês enxergam tudo isso daqui lá pra frente, tá? Vocês estão aí num mini castelo, certo? Existem alguns bancos com mesas e vocês veem que tem algumas dispensas ali, alguns mantimentos estocados aqui nesses pontos, ó. Uhum. E assim, um cheiro de podre. Não, de podre? Sim, um cheiro de podridão exala desses alimentos que estão estocados aqui. Vocês sentem como se tivesse apodrecido esses materiais aí, tá? Quando vocês olham aqui, vocês veem que tem uma porta aqui, certo? Uma outra porta aqui, dá pra ver que tem várias camas aqui dentro, ó. Certo? Tem uma espécie de um alojamento. Aqui, uma espécie de um trono do Lorde demoníaco que governava isso, certo? E aqui, assim, duas portas enormes. Tá, aliás, uma porta enorme e uma porta menor aqui de 3 metros. Sim. Certo? Certo. Lisbeth, você vai descer aqui então, né? E vai ativar o negócio? Nessa Isso. posição mesmo? Ó, vou andar o grupo inteiro, Isso. hein? Vou dar o grupo em bloco aqui pra facilitar pra vocês. Assim, quando ativar a armadilha, já faço direito. Ok. Aqui mesmo, nessa posição, Lisbeth? Pode ser. Pode ser? Provavelmente a gente tá mandando o Ariel na frente pra ele ver se tem as armadilhas, né? Provavelmente. Então tá, então beleza. Lisbeth, nessa região aí você não sente qualquer presença de qualquer morto-vivo, de qualquer... qualquer abissal, não sei se vai sentir isso. O nome dos criaturas saindo da escuridão. Bom, não sente nenhuma criatura ali, tá? Nenhuma. Eu queria subir até pra próximo do trono dele. Perto do trono ali. Isso. Tá certo, deixa eu achar onde você tá aqui. Achei-te. Ô Kurama, cavalo chato da porra, sai daí. Tipo aqui assim, ó. Tá. Bota ele no planeta, depois de volta. Aí, Lisbeth, você sente presença de mortos-vivos. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Na salinha de baixo. Isto. Na salinha de baixo. Nessa massa escura aí que vocês estão vendo. Ali você sente presença de 8 criaturas. Eita. Caraca. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, tem uma que não é, ou é um pilar. Né, porque a Top fez um X nos pilares também. Certo. Uma facada, né? E aí, gente? É, eu vou entrar nessa salinha aqui, ó. Entrou no quarto. Ali pode não ter nada, é, mas pode ter... Que aparece mais quatro espectros nela. Pode ser que tenha... Pode ser também. Mas pode ser que tenha armadilhas ali, com certeza, né? Ah, pode ser. Porque senão não vai ter guardiões ali. Estranho. É legal. Siri, quando você entra aqui, ó... Bom, o que você vê aí são camas de alguém que possivelmente dormia ali. Sim. Certo. Dá pra você ver que, abrindo essa porta aqui, você vê que tem uma espécie de uma latrina, alguém cagava ali. Normal. E você consegue perceber o seguinte, espalhado pelo chão aí você vê bainhas de espadas. Bainhas. É, de machados. Que estranho. É. O que, que tem nessa parte escura aqui? Nessa parte... Ah, é da... agora dá pra você enxergar, desculpa. Parte escura. Ô, cuzão, revela o negócio aí. Ah, ele escurece mais. Eu entrei no comando, eu enxergo menos. É, tem escuridão. O ouvinte fica me trollando aí, mano. Pronto. São mais camas. Okay. Mais camas. Aqui é uma janela? Isso é uma janela no alto, tá? Ok. A janela tá uns 5 metros de altura, mais ou menos. E ela é grande, ela tem uns 3 metros de abertura, de altura. É, beleza. Eu vou dar um rolê aqui pelo quarto, vou olhar se tem alguma coisa. Vai passar item. Se não, eu vou dar uma olhadinha aqui, que tem um armário aqui, parece. Tá, joga um teste de investigação. Investigação. Vinte e três. 23, tá. Nessa cama aqui, ó. Uhum. Você encontra diversas bainhas de armas. Você olha embaixo das camas ali, tem mais armas ali escondidas. Tá? E você encontra nessa cama aí, tá na cabeceira dela, tem um livro que tá aberto. Certo? E ele tá ao lado de outro livro fechado. E esse livro que tá aberto, ele ainda tem uma pena em cima dele ali. Ainda um pouquinho úmida de tinta. E tem uma anotação ali na página do livro. É, vou lá ler, né? Morto fazendo diário. Quando você pega e lê a anotação... A anotação é um diário. Tá? Você pega, dá uma analisada nesse livro, você vê que é um diário. Certo? Um diário de um demônio. Você presume que seja um demônio, tá? O nome desse demônio é Azereth. Azereth. Tá? Uhum. É o diário da vida dele. Coisas corriqueiras, assim. Que engraçado, certo? Mano. O demônio tem o diário. Vamos fazer um diário, velho. O que morte, fazer, né? Aqui no abismo, mano? Vamos fazer um diário, velho. O diário do capeta. Imagina assim, se tivesse a escola, tudo, o colégio, né? O colégio dos demônios. Ok. Certo. E aí você vê, nesse diário, descrevendo assim o dia a dia da vida desse cara, tudo, né? E aí, nas últimas linhas ali, onde parou a anotação, tá descrito assim. Estamos em nosso horário de descanso. Lord Zot, senhor da Fortaleza do Touro, já nos dispensou. No entanto, há uma comoção entre os servos, pois parece que a fortaleza está sendo invadida. Não consigo compreender quem seria tolo o suficiente de descer até aqui na quinta camada e se expor à podridão da múmia. Que estranho, ouço o choro de uma criança. E aí termina nisso. Ok. E o outro livro é o quê? O outro livro, quando você pega para olhar o outro livro, tá? Ele é como se fosse um livro caixa, um registro de transações comerciais ali. E aí você vê, você entende que algumas coisas são trocadas, por exemplo, pedras preciosas por ferro, certo? Por alguns tipos de alimentos, por escravos, por almas. E são transações que são feitas entre o Lorde desse castelo e outras pessoas. E nas transações são descritas. Ah, fulano de tal subiu o rio, foi até a primeira camada, levando X de ouro e trazendo 200 quilos de ferro. Uhum. Não sei quem pegou o rio, desceu, foi até a oitava camada e trouxe 20 escravos. Eu não sei quem subiu as colinas ao norte levando escravos e trouxe ouro. Tá, existe um registro comercial. Tá? Uma coisa chama muito a sua atenção. Relação de escravos. Tem uma relação extensa, assim, com nomes de várias pessoas que foram escravizadas. Certo? E aí tem incontáveis nomes que eles são riscados numa tinta de outra cor e ao lado anotado uma data. Essa data ela está anotada assim, a letra M, tá, no idioma abissal, e uma data. Dá para entender que foi a pessoa, que a pessoa foi vendida ou, sei lá, morreu? Mortos. Porque em alguns lugares, ao invés de ter uma letra M, tem um desenho de uma caveirinha. Escravo morre a rodo aí. É isso que tá claro pra você nesse livro caixa. Caralho? Sim. Então, beleza. Olhei tudo. Peguei o livrinho e vou saindo. Ok, beleza. Vai você saindo. Você pegou os dois, o diário e o livro caixa? Isso, sim. High School Demon. Ok. Imagino que esse cara morreu. Vamos supor, imagino que esse cara morreu. Você leva os diários na mão, no abraçado, assim, no embaixo do braço. Embaixo do braço, beleza. Ok, vocês vêm a ser retornando então com dois livros. E aí, o que vocês vão fazer? E aí, galera? Vamos indo? A mesa disse que tem mortos vivos aqui na direita. Ah, bem provável. Ih, que tempo são esses? Você é, achei livro... aqui. Parece que os demônios escrevem diários. Demônios escrevem diários. Achei divertido. Tem alguma coisa importante? Diante viver aqui no abismo. Ah. Talvez. Ah, ele fala do último dia que... No dia que o bebê invadiu aqui. E o que ele disse? Foi o último dia que ele escreveu. Mas você quer bom de contabilidade aí? Ou se quiser, tem um livro caixa daqui do local. Me interessa. Posso ter esse inútil? Porra. Passa aí ver o que que é... usava esse panácio. Ah, pra tudo, é incrível. Aqui está. Um livro caixa pra você. Certo. Você quer ler como é que pensam os demônios, Murin? Eu já tenho uma noção. Bem, se você quiser, tem um diário. Depois eu dou uma olhada. E aí, como okay. Indo? É grande esse livro, esses dois livros, Jeff? São grandes? Sim, são grandes. São grossos, um papel quero... assim, bem rústico, sabe? Uma encadernação bem, bem grotesca. Tá, eu quero ler rapidinho só a última página escrita desse diário que ela me passou, dos escravos ali, das negociações. Ah, a última página do livro caixa. Isso. Certo. A última página tem assim. A última página tem diversos nomes riscados. Letra M, uma data, certo? Em alguns lugares uma caveirinha. E anotado embaixo. Somente 8 escravos remanescentes. Os demais todos pereceram pela doença. Precisamos de novos servos. O que será? Tá. Que... Ah, não. Tá. Beleza. Ô, Lisbeth. Oi. Você disse que tinham mortos-vivos ali embaixo, né? Foi o que eu pude sentir. Fora você que... sabe quantos são? Eu lembro quantos são, já. Oito. Exatamente são oito. São oito. Eu acho que eu encontrei os escravos here. Sério? É. E eles estão perecendo. Morrendo? Sobre essa doença que ele disse que contraíram. Que doença? Tem doença vamos aqui? Vamos botar eles para ter um descanso justo. Ah, foi o que tá dito aqui. Mas tá descrito que tipo de doença? Eu não quero pegar a doença do inferno. Doença do inferno! Bom, aparentemente eles viraram mortos-vivos. Eu já sei como é. Você sabe qual é essa doença? Eu não sou daqui? Bom, você se quiser. Você foi legítimo. Não, eu não tenho tempo pra ficar lendo tudo aqui, mas se você quiser descobrir, eles devem estar ali naquela salinha. Deve ser o. Dormitório dos escravos. Só teremos que achar. Ah, não, então, por favor, abre a porta aí, Toff. Vamos falar com esses caras que se a gente pegar essa doença aí, não quero não. Acredito que eles já devem estar. Onde que eles estão? Nas portas direita. Nas portas de baixo. Aqui. Pra cá, Gel, o que que tem? Pra onde? Onde que é pra cá? Pinga aí de novo. Tô pingando. É onde tá a Toff também, na portinha. Aí não. É um altar, praticamente, né? Tá, como aí assim? É fechado? É pedra? É uma porta fechada aqui, ó. Aqui diante não, de você tem uma porta. Tô pingando aqui, embaixo, ó. Tá pingando pra baixo. Na porta eu tô vendo. Tô falando embaixo, que é uma parede. É uma parede. É uma parede. Tá escuro. Como que eu sinto... Como escuro? É que não dá pra ver lá fora, igual tem contornado. Ah, é uma paredinha, é, que não é igual aqui, ó. Vou mostrar um tequinho da sala aqui, só pra vocês verem que tem uma sala ali. Ô, mas filha da puta. O ouvinte fica me trollando, mano. Vou aumentar de novo a escuridão. Agora deu pra ver que tem um pedacinho de alguma salinha ali. É, parede aí. É uma paredinha. Tá. Aparentemente tem alguma coisa ali. Eu coloco a cabeça aí rapidamente pra ver o que tem. Como assim coloca a cabeça? Passa na pedra, né? Eu me mesclo a pedra. Ué. Ah, tá, ok, beleza. Você dá aquela olhadinha ali, né? Aí, ó. Olha eu voltando sem a cabeça. Lembra da cena do filme A Múmia? Não, não precisa nem da múmia. A última vez que eu fui fazer isso lá na Torre do Gordinho, eu voltei com um bagulho enfiado no peito. Vai, não, vai aqui tá de boa. Você vê uma mini dispensa, Toff. Quando você enfia a cabeça e desmescla da rocha pra olhar o que tá lá, né? Você sente um cheiro muito forte de podre. Você conseguiu certinho um quarto fechado. É. Caralho, é fogo. Ok. É, eu venho pra cá. Aí eu coloco a cabeça aqui, de forma que eu fique pra... pra lá assim, ó. Ah, entendi. Entendi. Comendo pra frente. Boa sorte, vai cheirinho de nojinho aí pra ver se não fica com nojinho. Entendi. Nojinho do quê? Eu ando com você já faz anos. Eita. Valeu. Ele pega chateado. Um demônio chateado, vai fazer um diário. Suas pulgas. É. A criança me mostra. Vamos trocar na sala, peraí, vem cá, daqui. Isso daí é demônio. Vamos lá na sala começar. Top. Você enxerga uma espécie de uma cozinha. Tá, se tiver alguma coisa no planetário, se tiver alguma coisa de fantasma, eu vejo tudo, tá? Só pra constar. Não tem nada disso, tá? Mas você vê que aqui no chão, nesse... ou aqui. Nesse ponto que eu pisquei, tem um cadáver. Pela pele, esse tipo de coisa, dá pra saber se ele morreu faz muito tempo? Pode ser? Dá pra saber. Dá pra saber que ele tá morto há vários dias já. Ah, tá muito apodrecido esse cadáver. É um demônio? O que que é? É um demônio. É um demônio da espécie do Quert. É um Quasit. Dá pra ver... Um Quasit de chapéuzinho de cozinheiro. Dá pra ver se ele tem ferimento ou não? Ferimento? Tem. Nossa, que eu vou descrever pra você. Passando a limpa, então. O cara chegou o quê? Passando a limpa. Provavelmente ele era o cozinheiro desse maluco do trono aqui, ó. É um Quasit com chapéu de cozinheiro. Toff, esse corpo, ele tá muito estranho. Você percebe que ele é um Quasit. Entrou. E aí você vira o corpo assim, do outro lado, pra olhar, alguma coisa assim? Não, eu não disse que eu entro no bagulho, tô com a cabecinha só. Só a cabecinha, tá. Beleza. Ah. É um demônio, ele tá peladinho, como qualquer capeta fica no abismo. Ah. Certo? E aí você nota que nas costas dele, exatamente no meio das costas dele, ele tá inteiro apodrecido, tá? Mas exatamente no meio das costas dele, tem uma mancha que é diferente. Uma mancha circular. Tem uns 30 centímetros de diâmetro. E enquanto ele é um tom verdinho e tá um amarronzado escuro de podre, nesse ponto, certo? Ele tá assim um avermelhadinho, um vermelhinho, tá? Ai, meu cara. Meio alaranjadinho. E você nota que tem como se fosse uma espécie de um mofo crescendo ali em cima. Joga um teste de inteligência. Ok. Pode ser medicina, se você tiver. Medicina, acho que eu... Não, não tem. Acho que medicina eu tenho no 5 anéis. Certo. 25 já. 25. Muito bom. Você olha para aquilo. Você fareja o ar. Sente aquele cheiro de podridão. E aí, imediatamente, uma ideia estranha, porém verossímil, por mais absurda que ela seja, vem à sua mente. Você olha as costas dele, onde ele tem aquela mancha avermelhada, e aí você deduz o seguinte. O corpo dele, naquele ponto, que tem um estado de putrefação diferente, Naquele ponto, o corpo dele foi cozinhado. Entendi. Entendeu? Aham. Uhum. O corpo dele foi simplesmente cozinhado, assado. Ó, então o cara tá no inferno. Tem fogo por bosta. O cara tá no inferno. Tem fogo por bosta aí. Provavelmente alguém matou ele com alguma coisa nas costas, com uma runa de fogo, talvez, não sei. É, eu consigo sentir a alma dele já? Sim, essa pingada também. Pode ser que ele tenha batido as costas ali dentro. Alma, não. A alma dele não tá aqui perto. Não tá. Ok. É... eu saio aqui. Uhum. Ó, lá dentro tem um... tem um Quasit morto. Não tem nada mais que isso. Mas tá bem estranho o jeito que ele morreu. Já como tá morto algum... quê? E como que ele morreu? Mas se você deixar eu falar... ele tá morto já faz alguns dias já. Só que é estranho porque... o corpo dele... tá num estado de decomposição diferente do ferimento que tem nas costas. E ali dentro aparentemente é uma cozinha. Tava aceso o fogo já? Desse forno? Não, o fogo já tá apagado já. É bem estranho. Ele tá com ferimento de queimadura nas costas. Eu consigo comparar com ferimento de fogo, por exemplo, que o Murin usa constantemente pela runa? E não. Um ferimento de uma bola de fogo, coisa do tipo? Não, Toph. Não é um ferimento. E o que é? O corpo, as costas dele tá assada, cozinhada. Fizeram o rango dele? Como se alguém tivesse pegado ele e colocado ele no fogo pra assar. Só que de alguma tortura. Forma mirabolante, assou só aquele ponto circular. Então, pelo que eu entendi que ele morreu, parece que alguém colocou ele no forno pra cozinhar. Só que eu acho que o prato não ficou pronto, não. É bizarro, mas enfim, ali dentro não tem nada. Aí que se engana, tem muita coisa. Vou tentar conversar com ele. Vai que eu consigo alguma informação. Vocês querem que eu traga ele aqui? Não, eu vou te acompanhar. É seguro lá dentro? Fala, Jeff. Aparentemente é seguro. Não senti presença alguma de espectro, coisas do tipo. Eu entro aqui, Jeff, pra ver o corpo. Você vai me entrar? Acompanha, amor, por favor? Sim. Eu tô até aqui dentro. Mais alguém vai entrar lá? Ok. Abriu a porta. A porta está destrancada. Certo? Quando você empurra a porta e você abre, Murin, a porta ela raspa em algo no chão. Certo? Esse algo, quando você olha, é a chave da porta. A chave da porta estava caída ali, perto da porta. Quando você vai abrindo um molinho de chaves, né, vai raspando ali. E aí vocês chegam até o corpo. Que vocês eu chuto fazem, a chave pô? Pra fora. Chutou a chave pra fora, beleza. Serinho, tem um muro de chaves aqui. Eu pego a chave. Beleza, tá, Lisbeth pega a chave. Eu começo a analisar onde ele tá queimado. Pra ver se é algum ferimento de sopro ou alguma magia de fogo, alguma coisa assim. Não é ferimento, porque se fosse ferimento ele estaria queimado, teria bolhas, pústulas, tá? Ali não, ele tá literalmente assado. Te dá até uma fominha, Murray. Eita. A meio orc, meio demônio aí. Come qualquer porcaria. Não cheguei nesse ponto ainda, não. Ele tá caidinho assim, de costas pra cima, ainda né? De bruços. E essa mancha avermelhada, assada ali no meio das costas dele. Hoje é. O que vocês fazem? Aqui em cima, assim, ó, tem utensílios domésticos, né? Eu ia fazer isso mesmo. Tem. É, eu procuro alguma coisa que se encaixe nas costas dele, tipo uma panela, um barro, alguma coisa assim, que ele pode ter sido usado de mesinha. Alguém falou, ah, fica de quatro aí que eu vou botar um sopa pra nós aí. Sabe? Sei lá, velho. É, não, não tem nada assim. Coisa. Eu vou pegar uma faca, uma coisinha ali que dê pra... Ali onde tá aqui é o mofinho. Aham. Uh-huh. Eu vou raspar aquele ferimento pra tirar a parte... mofada, né? Vai dá raspar o mofinho, ok. Pra analisar ali o ferimento e ver o que que... Você raspa o mofo, o que que você faz? Não, como é que é, tipo assim, como é que é o desenho do ferimento? É justamente isso, pra ver o desenho. É um círculo, perfeito. E aí quando você raspa o mofo ali, a impressão que você tem é carne crua podre, carne assada estragando. Peraí, isso daí, se a carne assada, é recente, então. É mais recente do que o próprio corpo. Eu penso, mas como conseguiram cozinhar? É isso, Jé? Eu faço essa comparação. Não, o corpo tá alguns dele, dias ali, entendeu? Mas alguém pode ter chego com ele morto e assado ele morto. Tipo, ah, já tá morto mesmo, né? Vou assar e vou comer. Dá pra fazer uma autópsia aí? Dá. De que forma? Vamos alguém, ele. Alguém corta ele? Você corta ele, Lisbeth? Eu corto ele. Com a faca ou com a espada? Com a espada. Tá, Lisbeth, você vai com a sua espada e passa assim no corpinho dele. No, na mancha ou fora da mancha? Ou nos dois? Fora da mancha. Fora da mancha. Quando você vai passando assim, o negócio ele vai rasgando, vai esfarelando assim, porque a carne podre vai surgindo, saindo um cheiro fétido ali. Ô Jeff. Se você vê bigatinhos andando ali. O Quert, ele tá perto de você, Siri. Ele olha lá pra dentro e ele vê. Ai, Quert, Quert medo, Quert medo. Ai. Eu ia falar isso, mas já fui. Eu ia falar pra você deixar ele. Não tá ali. Quert medo, Quert medo. Amiga Siri, amiga Siri. Amiga Siri, primo distante de Quart, morto lá dentro. Fica tranquilo, Quart, vai ficar tudo bem. Só fica atrás de mim. Quart bonzinho, Quart não quer ficar daquele jeito não, amiga Siri. Quart não vai, fica tranquilo. Eu quero aquele casite não tinha Siri, você tem. É, que bom, ele abraçou a perna. O que foi, Elizabeth? Eu quero fazer medo. Cena pra ver o estado dos órgãos dele. Ah, ok. Não, porque às vezes o estado de conservação dos órgãos depende do que ele passou até ali. Às vezes ele deve ter sido escravo, talvez não. Entendeu? Jeff, enquanto a... Fica em perna. Uhum. A Lisbeth, ela vai fazendo isso aí no corpo, vou procurar alguma coisa que seja diferente na cozinha, algum objeto que não seria para que não seria da cozinha, que não, seria, não estaria na cozinha, que não era para estar na cozinha. Tá, nenhum dos dois precisa de testes. Você olha ali, você e a Toffman olham ali, e vocês veem utensílios comuns de cozinha, tá? Nenhum objeto coincide com a marca nas costas dele. Enquanto isso, a Lisbeth ela vai e começa a examinar, pega uma faca de cozinha ali, né? Corta um pedaço do corpo ali normal, carne podre, tá? Aí corta um pedaço ali dele, Lisbeth, parece que você tá cortando um presunto velho. Tá, ele tá literalmente assado. E aí você vira ele, Lisbeth, de barriga pra cima, quando você tá fazendo sua autópsia. Quando você vira ele de barriga pra cima, você vê que assim, não, na frente dele, explodiu. Tá? É como se inchasse de dentro pra fora, explodisse dentro pra fora assim. Só que o que explodiu ali foi carne assada. Caralho, cozinhou ele de dentro pra fora. Caramba, o que que teve essa força toda, né? Esse calor. O que que ele comeu? Ah, ele falou, alguma coisa que ele comeu? Tava envenenado? Tinha bomba. Ele comeu uma bomba. Lisbeth, joga um teste de medicina, vai. Pra fazer um bagulho desse tipo, mano. Não sei se. Boa. Oh, muito bom. Lisbeth, Vocês ficam ali com a Lisbeth cerca de uma meia hora, a Lisbeth examinando esse corpo minuciosamente, detalhadamente. Ao final de todos os seus testes, Lisbeth, você chega à seguinte conclusão. Esse corpo ele foi morto por esse, vamos dizer assim, ferimento que ele tem, tá? Foi aquilo ali que matou ele. O que, que aconteceu com ele é que assim, de uma forma desconhecida, que você não consegue explicar como, somente naquele ponto, o corpo dele foi assado, cozinhado instantaneamente. Assim, em questão de segundos. Foi cozinhado. De uma forma assim tão veloz, tão abrupta, que a temperatura do corpo dele dentro, naquele ponto, se elevou de tal forma. Mas incrível, sem queimar, como se fosse chama, sabe? Não é efeito de chama. De alguma forma a temperatura dele se elevou tão rápida. Como se os líquidos do corpo dele tivessem aquecido assim instantaneamente, evaporado, aumentado a pressão dentro do corpo dele, e isso tivesse feito o corpo dele explodir. Só que no momento que o corpo dele explodiu, por conta dessa pressão dos líquidos que se tornaram gases, o corpo dele já tinha sido assado, já tinha sido cozinhado. E, mirabolosamente, somente naquele ponto circular ali de 30 centímetros. O cara virou praticamente uma panela de pressão, velho. É, basicamente. Sim. Será que é essa a doença que o... Lisbeth, você se lembra de uma coisa que você fazia na infância? Tá, um evento que ocorreu com você na infância. Você pode estar relatando isso pro grupo ou não, tá? Na infância, quando seu pai ainda era vivo, quando você tinha uma vida feliz, tá? Na noite da alegria, o equinócio de outono, não, de primavera, desculpa, nas fogueiras que se faziam para comemorar esse evento alegre, festivo, era comum na sua vila vocês assarem coisas na fogueira, certo? E você um dia teve a brilhante ideia de assar um ovo de trobo. Colocou o ovo ali na brasa. E aí aconteceu que a casca do ovo rachou e ele estourou. Ele deu uma guspidinha assim. E aí depois o ovo ele foi assando normalmente por igual. Tá? Mas num dado momento o ovo, a casca dele rachou e deu uma guspida assim do interior do ovo para fora. É muito parecido com isso. E aí eu acho que a gente pode encerrar a sessão. Passa pro grupo. Beleza, acho que a gente pode encerrar a sessão. E eu vou dar uma descrição em off para vocês, que vocês já viram na vida real, para vocês entenderem com o que vocês estão lidando aí em off. Vocês já colocaram um ovo no micro-ondas? Não, porque só que é perigoso. Nunca fiz essa proeza, nunca tentei cozinhar ovo no micro-ondas. Já viram fazer isso, aquecer um ovo no micro-ondas? Ele esquenta e puf, explode. É mais ou menos isso aí. Pois é. Uhum. É, para facilitar, eu gostaria, né, na próxima sessão, conversar com ele. Ele é um morto, e eu tenho a magia de falar com os mortos. Eu posso puxar uma dele de onde quer que ela estiver. Então tá, vamos fazer isso já. Vamos fazer rapidinho, vai. Você tem uma pergunta pra fazer pra ele. Tá, eu me abaixo próximo dele. Uhum. Passo a mão na cabeça dele. Primo distante do Quert, diga-nos como você morreu. Ok. De dentro do cadáver dele emana uma voz fantasmagórica, um som abafado, denotando que ele está distante, a planos de distância ali, sofrendo você não sabe que horrores, que torturas, no destino que provavelmente aguarda um demônio desse. A resposta que ele dá pra você. Morri queimado, filho da puta. A resposta que ele dá pra você é... Puxaram um espeto no meu rabo e me cozinharam na fogueira. A cara água quente dentro de mim. O bebê. Aquele bebê estranho, deformado. Ele olhou pra as de Fig. Um raio saiu do olho dele e cozinhou as de Fig. Puta, The Boys, velho. Caralho. Aí é, sim, o foda, velho. É. O ciclope. As de Fig cozinhou. As de Fig morreu. Daí ele tomou o bagulho pela costa. Por isso a marca nas costas. Puta que pariu. O melhor é o nome do bicho. As de Fig. Ele é de uma casta inferior ao Quert. Ouvimos. Ok, o As de Fig fala isso pra você, Toff. Acho que. Vocês ouviram isso? Sim. Eles ouviram isso? Não, é só pra você. Acho. Só você ouve, Toff. Só eu? Só você. É. O nome dele é. Acho que é o nome dele, As de Fig. Ele disse que foi o bebê que fez isso com ele. O bebê olhou pra ele e saiu uma espécie de raio. Dos olhos do bebê e fizeram isso com ele. Torrou ele. Não. Já é bom pra poder nos prevenir. Aí é um retardado mesmo, né, velho? Puta. Daqui a pouco vai aparecer aí o demônio ASDW, tá ligado? Tem que manter a coerência. Os quase setinha, tem todos os nomes pra assim. Cima, setinha pra baixo. Vai aparecer os demônios tudo. F1, F2. Próximo. Então, demônio gêmeos, F1, F2. O próximo que vocês vão encontrar vai ser o Rigical. Nossa, Rigical. Bom, então a gente tá ferrado então com esse bebê de Rosemary. Ele solta raios que te assam de dentro pra fora. Nós também temos nossos poderes. Não sei se seria. Se igualaria, mas poderíamos bater de frente com ele. Né? Jamais saber. Bom, então vamos nos preparar. Quem tiver que se curar, se cure, que a partir daquela porta ali, segundo a Lisbeth, tem mortos-vivos. Então vamos estar preparados. Então, boa. É, eu achei que era essa, mas a arquitetura do prédio me enganou. Quem vai abrir a porta primeiro? Isso a gente vê depois. Okay. Vai dar outra cena e aí vai. vamos fechar por aqui, gente. Demorou. Maravilha, então. Ok. O Quert, ele chega então e ele fala: vou abrir as de Fig. Quert deseja que você descanse em paz. Quert é um teclado. Ai, ai. Maravilha, eu espero que vocês tenham se divertido. E eu acredito que no máximo em duas sessões a gente mata essa quinta camada aqui. Sim. Tem muita coisa mais pra frente, não. Ah, tá grande o mapa. É que o bebê, ele é dificinho, viu? A intenção do bebê é catar o sangue, né? Até onde eu lembro, é só catar o sangue e sair fora agora. É, catar o sangue do bebê. Você entendeu a mensagem que eu mandei pra você? Eu entendi, já vi já, o que que tava acontecendo aqui, já acertei também. É, era só subir um quadrado. É, tinha dois bichinhos que tava aparecendo um pedacinho do nome ali. Você decifrou o nome do bichinho? Um eu acho que eu sei que é, o outro pode ser qualquer coisa, né? Ok, azar o seu, não descobriu. Ô louco, a Siri já atravessou outra porta aqui, que putaria é essa? Ué, as pessoas estavam lá analisando um cadáver e eu fui. Você foi? Você não abriu. Se a Siri foi, eu vou mostrar pra vocês o que tem do outro lado ali. Ela foi. Não, mostra na próxima sessão só. É. Não. Deixa o suspense. Então vou deixar no suspense. Vou mostrar só onde ela está. Pronto. Tá ao quadrado dela. Só onde ela está, eu tô aqui. É, não preciso mostrar nada aí, porque se você tá ali, você tá morta. Então não tá vendo nada. Beleza, gente. Fechou. Beleza. Então, até semana que vem, então. Falou. Falou, falou, falou. Até mais. Bye, bye. Falou. Tchau. Adieu. Back to